Ernestinho, ouço podcast, eu gosto de jogos e diversão também. Vem cá que eu vou apertar suas bochechas. Vem aqui pra eu apertar sua bochecha, vem. Muito bom. Atenção, Kranzebeck, é o top de 4, já vai. Já vai. Às vezes você se sente tristinho, andando cabisbaixo por aí. Mas nós vamos lançar um podcast que vai te salvar. Pode ouvir, é só você escutar. Gosto de jogos, diversão também. Gosto de jogos, diversão também. Nunca vamos falhar. Vamos lançar quando a sexta chegar. Começando em mais uma vez a sua 41ª edição. Alegria, morre, desgraçada. Aí, essa foi foda, hein? Foi brutal isso aí. Pô, foi mal, cara. Não sabia que eu tinha colocado tão fundo na sua garganta. Que olha. Isso, cara. Isso aconteceu. Tem que ler isso aí. E é isso aí, não. Essa semana nós estamos reunidos aqui para a continuação do nosso filler, né, galera? Se teve Disco Ninja, a regra é clara. Um episódio depois, tem um episódio random e depois... Reviews! Só que pra parecer que a gente não tá fazendo a mesma coisa, a gente resolveu fazer um negócio diferente. Em vez da gente falar reviews, nós chamamos os Amigos da Justiça! E vamos pedir pra eles fazerem nosso review. Ou seja, em vez de fazer a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ah, rapaz. Vai chamar os outros. Terceirizou a filerização. Terceirizou a bagaça. Pra quem não sabe, tá dando mole, é feio, não sabe as regras, estou falando. Eu sou o Ninja Inimigo e essa semana aqui com a gente tem o Ilaps. Temos também o Mestre Splinter. Passo. Na gravação que fizeram aí, não era eu, era o Senhor Eternidade, beleza? Ele é um bêbado, safado. O Senhor da Eternidade. E aí, galera, bando de puto, vocês merda. Pô, parabéns, cara. Sensacional. Pô, foda. O que é o logo? Porque eu gosto de tchau. Diversão. And remember, respect is everything. Remember. A sociopata digital. Fala, povo. Fala, povo. O Daigo. Porque o negócio é faroeste caboclo com K, tá ligado? E diretamente do podcast de Tanguinha! Eu tô aqui agora, mas eu tô vendo vocês agora no final, tá? Pra vocês não se espantem se eu sumir com a metade do programa. É isso aí. Nessa semana, incrivelmente, entramos na Lelória, gravamos metade de um lado, metade do outro, mas chamamos os nossos amigos da justiça e vamos unir os nossos poderes e chamar o Capitão Reviews! Tudo isso? Ai, Reviews! Tudo isso e muito mais. Depois do quê? Smells! E-mails. Ninja Inimigo? Episódio zumbi. É. Episódio zumbi. Episódio zumbi. Ninja Inimigo, tem e-mail aí? Porra, tem, cara. Tem e-mail, sim, entendeu? Pessoas que enviaram seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Ponto e Senhor da Eternidade, vá tomar no seu cu. Achei aqui, ó. É meio aqui do Saci de Patinete. Saci de Patinete. Ele fala aqui: eu gosto de jogos. Gostei de diversão. Muito foda o podcast. Principalmente se tratando de uma franquia como Mortal Kombat. Lembro que Mortal Kombat! É, olha aqui, ó. Tem que ver isso aí. Ó. Lembro que há 10 anos atrás. Não pode. Não pode. A gente tenta explicar, ensinar exercícios práticos no nosso podcast. É, combina pra alguém errar toda semana, pra outro corrigir, pra ver se funciona. Mesmo assim. Em 2001. É essencial, né, cara? É, o Telecurso 2000. Ele lembra aqui que há 10 anos atrás, em 2001, jogava Mortal Kombat no fliperama. Jogava pra caralho, que uma hora era 50 centavos. Lembro que o fliperama era bem precário. Eram dois bancos de futebol, sabe? Esses grandes bancos de madeira. E os fliperamas ficavam encostados na parede. Lembro, cara, que na hora. Mais clássico que isso são os cinzeiros que tinham em cima desses. Em cima do controle. Fliperamas, cara. Eu já proponho que o maluco é fumante mesmo, mas tinha um monte fodido. Na hora do finisher, era um alvoroço, a galera toda se juntando pra ver neguinho gritando. Lembro também que os adolescentes viciados que matavam aula e sempre davam um jeito de jogar, mesmo sem ficha. Era foda, eles sempre sabiam os fatalities e eu só sabia o do Sub-Zero. A gente tem que concordar uma coisa: o PlayStation 2 serviu pra acabar com muitas franquias que lutaram pra fazer sucesso no PlayStation 1. Essas franquias é que fizeram muito esforço pra acabar com elas mesmas. O PlayStation 2 era só um meio. Não entendi, que exemplo? Não deu nenhum exemplo, não? É, deve estar falando do Mortal Kombat, que esses jogos, os mais recentes, se estragaram e eram coincidentemente. O Mortal Kombat se perdeu já no PlayStation 1 4. E no Nintendo 64, com aquele Mortal Kombat 4 maravilhoso. Marvelous. PS, 2 pontos. Faça um podcast falando sobre a franquia Resident Evil, quando lançaram Revelations e o Operation Raccoon City. Porque no Survival Horror, vocês chamaram a Babs pra falar de Silent Hill e não chamaram ninguém pra falar de Resident Evil. A gente não chamou ela pra falar de Silent Hill, a gente chamou ela pra falar dos jogos de horror. Ela vem cá, Silent Hill! Ela que mandou um come over here, outstanding, no Silent Hill e não deixou largar. Outstanding. Próximo e-mail. Nós recebemos há 2 minutos atrás o e-mail aqui. Não, porra! Puta que pariu. Tá escrito aqui, cara. Há dois minutos só. Deixa eu falar. Posso terminar? Fala, pô. Recebemos um e-mail de 2 minutos atrás, como diz aqui no Gmail. Não, tá escrito aqui, ó. Escrito 2 minutos atrás. Puta, dois atrás. Então eu mandei mal pra caralho, é culpa do Saci de Patinete. Porra. Não, porque o meu Gmail tá em inglês, então eu não sei. Entendi. Eu fui alfabetizado. Caraca, muito irado o shot do baixo, frente e soco. Agora que eu já perdi a vergonha de ficar rindo que nem um idiota no metrô, ri litros com a letra. Aí, cara, enquanto te manda um e-mail aí falando, para de cantar, aí canta, por favor. Porra. A Vacilator, ela ficou muito maneira mesmo, especialmente com a voz do Ilapso. Talento musical gamer a ser descoberto. Rock Band tá aí pra isso. Eu gostaria de dizer que no final de fevereiro, na casa de um amigo meu, eu e o Cangaceiro Samurai, a gente foi lá, nosso colega de turma, no aniversário dele lá em Teresópolis. E aí eu tirei 92% cantando uma música lá no Rock Band desse aí. Eu só não vou falar qual é a música porque eu tenho minha honra pra zelar. Mas era Spice Girls. Tell me what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really want. Parabéns, não sabia que engenheiros sabiam compor músicas também. Abraços. Cara, o engenheiro, ele tem como missão a resolução de problemas práticos utilizando conhecimento científico. Eu utilizei conhecimento científico pra resolver o problema de compor uma música paródia. Exatamente. E os comentários aqui, começando lá, os comentários do melhor episódio de todos os tempos que nós fizemos, o Eu Gosto de Tequila Diversão, o Pluff, lá do Tanguinha Corp, falou, não leram meu e-mail, porra, não deu pra ler e-mail nesse episódio. O Crusher falou assim, o único que eu sei que não bebe é o que parecia mais bêbado, haha, valeu, viado, me chamar de bêbado assim de graça. O El Mamute fala, lol, O Byron falou que esse é o tema preferido dele, tem aquela diversão, tá certo. E o Hania fala: caralho, vocês demoraram 7 minutos pra ir da Urca pra Rua 9 em Botafogo? Deram quantas voltas até chegar lá? É, ele não prestou atenção, eu falei claramente, eu estou perdido. Eu estou perdido, é verdade. Fora que a gente começou a gravar antes, né? E exigindo, né, em velocidade de ônibus. E aí, comentários aí do 40, do episódio de Mortal Kombat aí, fica à vontade. O Kilo de Fogo fala assim: jogando Mortal Kombat 9, ouvindo vocês e tentando destravar a Milena peladinha. O Kilo de Fogo depois volta e falou: consegui! Depois de 300 desafios na torre, meu irmão, ficou peladinha, MK, tá foda, puta que pariu, vou jogar escutando negócio de peitos. Aí, tá vendo? Pra você ver a Milena pelada no Mortal Kombat, só tem que passar 300 desafios na torre dos desafios. O Daigo falou que terminou os desafios todos. Acho que ele já viu a Milena pelada. Por isso que ele sumiu na internet um dia desse aí. Isso é tipo pular 300 vezes da piscina? É isso aí, exatamente. É rigorosamente a mesma coisa. É. Entendi. Maneiro. O Goku Stavo falou: cara, o personagem principal daquela série é Mortal Kombat Conquest e Lapso. É o Kung Lao e não o Sub-Zero. Cara, a gente discutiu isso aí com os outros amigos nossos e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Depois um outro amigo nosso falou que era realmente Sub-Zero, aí um outro falou que também lembrava que era o Kung Lao. A questão é, isso só prova uma coisa: a série é tão ruim que ninguém faz questão de lembrar que era o personagem principal. Exatamente. A questão é, provavelmente o SBT comprou 3 episódios da série, 2 eram com Sub-Zero, 1 era com Glau, e repetiam esses episódios a toda hora, e é por isso que o pessoal só lembra disso. Thiago Cruz, não. Thiago Cruz não pode. É, então ele é o Cross James. Ele é o Picolé e Opa. Picolé e Opa! Picolé e Opa! Opa! Aí, cambada de funkeiros, como é que se escreve isso? Como é que se escreve funkeiro, man? Se escreve como você quiser. É do jeito que você escreveu, você tá certo. Parabéns. Estou decepcionado com vocês. Como assim não colocaram nesta edição o funk do Mortal Kombat, moleque? Sub-Zero. É, o problema é que ele fala aqui: arrisco dizer que este é o único funk, entre parênteses, carioca, que presta no universo. O único problema é que esse funk não é carioca, não tem nada de carioca. O rapaz lá, ele fez uma excelente lesa, porém, ele podia ter pelo menos imitado o sotaque carioca, porque aquele sotaque dele... Essa música ia entrar no episódio, só que a gente esqueceu. É, eu esqueci essa porra e caguei e não entrou. E depois eu pensei: porra, faz sentido porque aquilo não é bem intencionado o cara, mas não é carioca, então não é funk. Então é... Escolhi o Sub-Zero. Não rola, não dá. Pode estar tocando aí no fundo, né, pô? O cara pediu. Pode, ou não. Para se redimirem, aceito que toquem ele na próxima leitura de e-mails. Então pode ser. Então já tocou, inclusive, né, até. O Atrás da Caixa disse: muito bom o cast, só achei que ficou meio curto. 3 horas é o que há. E faltou funk, muito funk, olha só. Muito funk. E o Pluff aqui disse aqui: Ninja Inimigo lembrou de mim, que emocionante. O João não entende nada de Mortal Kombat. Piada. E lá no Twitter, que o senhor da Eternidade se amarra, o Fulvius, ele mandou aqui uma sugestão de pauta pro Baixo Frente Soco: a história da programação de jogos. Como será que eram programados os jogos do Super Nintendo? Provavelmente Assembly. E ele fala aqui também. Ele também falou aqui: esse movimento do preço justo me lembra o do jogo justo do Baixo Frente Soco. Ó, a gente não tem nada a ver com isso, não, hein? A gente acha que é legal ter jogo justo, ter um jogo a preço justo, entendeu? Eu acho legal que a carga de impostos no Brasil seja reduzida e que os impostos sejam discriminados no preço de todos os produtos que você está comprando, né? Se daí é jogo, eu acho que tem que começar pelo feijão. Começar pelo feijão é bom. Saber que 18%. Mas imagina, você vai lá, tá lá na loja, você chega lá: caralho, quanto custa isso aqui? Ah, custa R$20. Nice, baratinho, vou comprar. Aí quando você chega no caixa assim: não, na verdade você vai pagar R$53. Mas é assim que você cria a consciência tributária das pessoas. Você que tá aí em casa... Que tem que ser pra nego levar tapa na cara e aprender. É, a próxima vez que você for limpar sua bunda, você pensa que 40% do preço do papel higiênico é imposto, tá? Então, 40%... E a merda não vem discriminada. Isso, a merda vai no papel higiênico, e o papel higiênico vai na sua bunda, e você tá enfiando 40% de imposto na sua bunda, no seu cu. Por aí, eu penso nisso, sim. E vão se foderem. É, vão se foderem, se todos, todos. Vai bater. Depois de muito tempo, descobri qual é que eu quero. Então, desde pequeno, escolho sempre o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Notícias. Aí. hoje foi muito zoada, moleque. É mesmo? Não faz ideia. Não faço ideia. Tá lá rapidinho, tá lá no meu trabalho, tranquilão, trabalhando. Aí uma galera lá batendo um papo, aí falaram assim, não, não sei o que, isso aqui, blá blá. Aí o filho do meu chefe, vamos chamar o meu chefe de Shones. O Shones é o meu chefe. Shones. Aí o nego falou, ah, esse aqui é o filho do Shones. Pô, maneiro, maneiro. Irado. Eu olhei, o cara era igual a ele, só que com cara de menino travesso. Isso. Né? Sapeca, moleque traquinas. Aí eu soltei em voz alta, numa sala cheia assim, sem querer saiu, eu falei. Caralho, que merda. Eu falei, o filho do Shones é igual a ele, só que com cara de traveco. Não, não, não, travesso. Por isso vai tirar folga amanhã, né? Essa é a primeira de muitas folgas da tua vida agora, né? Cara, fica assim não, cara. A Record é logo do lado da Globo, eles estão contratando, pelo que me falaram. Pois é, né? Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Sabe que vai pro ar isso também, né? Fala aí. amigos. Ficou sabendo que a Nintendo resolveu cuspir na cara de todo mundo, dar tapa na cara, falar, vamos se foderem todo mundo aí, pega meu pau, vou lançar videogame novo, entendeu? É, inclusive é o tema do nosso próximo podcast. É? Pô, agora eu já obriguei que vai ser. Ou não. Já tá obrigado, será cobrado. Não pode, não pode. Pô, claro enfim. Que pode, cara. Vai pro ar isso, cara. A promessa vai pro ar, já era. Toda... Pô, então não vamos dar essa notícia? Foda-se notícia. Cara, pode falar, mas assim, é só pra... Todo videogame que a Nintendo vai lançar, ela dá um nome zoado antes pro projeto. É, zoado. Lembro que com o GameCube foi o Dolphin, meu caralho, Dolphin. Era com o 64 que era... Ah, não, o 64 era Ultra, né? É alguma coisa escrota assim, o era Ultra. Revolution. É, Ultra 64, Dolphin, Revolution. Aí a Nintendo agora chamou de Project Café. Café. Não, não faz capa, sentido, né? Mas ela tá confirmando aí. Confirmando não, tá dizendo assim, aí... Talvez seja lá pra abril de 2012, meu videogame novo, que vai estar custando em torno de uns 350, 400 dólares, Manolo. Manolo. Só que o mais legal é que a única coisa que ela afirmou, assim, afirmou com certeza, é que o videogame será graficamente mais potente que o Xbox e o PS3, e que além de jogos em HD, vai ter tecnologia 3D. Padrão, né? É, isso aí é uma coisa importante pra Nintendo prometer, porque ela não podia prometer menos, né? Porque ela acabou recentemente com o Wii. Recentemente não, há alguns anos com o Wii ficando pra trás na questão gráfica por causa disso. O que não influenciou em porra nenhuma as vendas do Wii. O Wii continua sendo mais vendido, continua sendo a máquina de imprimir dinheiro deles, junto com o DS. Mas meio que dividiu o mercado, né, entre duas partes, né? O mercado do Xbox, do PlayStation 3 e o mercado do Wii em termos de jogos, né? Então poucos são jogos que saem pros três hoje em dia. O Winning Eleven, coisas assim, mais simples. Star Wars, assim, você não vê, por exemplo, essas coqueluches aí em FPS ou jogos de ação saindo pra Wii também. Ou então, até mesmo jogos de luta, não tem mais Marvel's Capcom 3. Não tem, até porque o Wii tem aquela limitação de botão, né? Então o único jogo que a Capcom fez de luta pro Wii foi o Tatsunoko vs Capcom, que ela fez meio formatado pro Wii. Não, mas você tem um controlezinho melhorzinho. Mas é mais um periférico que você tem que comprar, né? O Wii tinha esse problema meio sério com controles também. O que... Mas engraçado que esse novo videogame deles não vai usar esse Wii Mote, cara. Pois é, eu acho que esse videogame novo ele vai ser todo orientado a controle corporal, que nem o Kinect. Parece razoável isso, seria uma evolução do emote. E esse controle que eles mostraram é só um item à parte, né? Como se fosse esse controle que o Wii tem, esse joystick que o Wii tem, pra você jogar alguns outros jogos, jogos de luta ou jogos de RPG, que não faz sentido você ficar controlando com o corpo. Mas eu acho que vai ser controle corporal. Acho que vai ser meio Kinectado já de fábrica. O que faz sentido comigo. Eles disseram o conceito do controle, que a IGN até criou uma imagem com o conceito do controle, que foi maneiro, tá no post aí a imagem, se vocês quiserem ver, que é um controle parecido com o controle que eles têm de GameCube, parecido com o controle tradicional do Wii, sem seu Wiimote. Sim. Só que tem uma tela de LCD, Manolo. É, como se fosse aquele Tamagotchizinho que vinha no Dreamcast. O problema disso Eu ouvi, não foi na mesma matéria que eu li, mas eu ouvi que essa tela também seria touch, no mesmo estilo que um pad. Deve ser. Então esse console aí, o meu computador também, que ele é meio híbrido de console com portátil, né? vai teleportar dentro da sua casa só, porque não vai ter uma autonomia grande pra aquela telinha ali sozinha. Isso é o que eu acho. É, além disso, o problema dessa tela aí é que se ela vier junto com o controle vai ser um pouco mais caro. Os controles hoje estão na faixa de $54, o DualShock, o de Xbox eu não sei, mas deve ser por aí. Então o DualShock é caro pra caralho. Então, se essa tela vier junto, anexada ao controle, acoplada ao controle, esse controle vai ficar caro, porque é touchscreen e é um negócio bem tratado. É, eu acho que aquilo vai poder ser provavelmente separado. O que eu não gostei, como eu já não gosto do Xbox, por exemplo, no GameCube, é esse analógico da esquerda num canto e o da direita no outro. Eles não são simétricos um ao outro. Tem gente que gosta, eu não gosto. Tem gente que acha que o lugar do analógico era pra ser ali, eu acho que não. Enfim, foda-se. Eu concordo, eu acho que o analógico devia ser ali mesmo. É. Porque a maioria dos jogos. Eu acho que você tá com questão de hábito, porque você começou. Isso. A jogar analógico. É questão de hábito. Eu comecei com o PlayStation, pra mim ele tá ali, pra mim ele funciona ali e ele tá simétrico com o outro. Pra mim o importante mais é a simetria do que outra coisa. Entendi. Não, eu acho que o conforto que você segura o controle e a posição mais ideal pro seu dedão, tá? No analógico é ali. Eu não sinto problema não, mas deve ser porque eu sou a Siririca Hero. Então, eu canso minha mão quando eu jogo PSP, por exemplo. Pois é, tem que ver isso aí. E eles saíram mais informações essa semana aí sobre esse negócio. A gente deixa pra próxima aí, pra fazer só sobre isso. A gente tá falando aqui agora pra dar um gostinho dos nossos palpites. E o Crusher pediu, tá aí, vamos falar sobre Sonic Generations. Generation. Opa! Aqui, Crusher. Oi, a gente vai falar... Crusher, você tá estudando ou tá dando cu? No momento, nenhum dos dois, cara. Ah, infelizmente, eu não tô dando cu. No momento, tem que ver isso aí. É, a gente vai falar aqui falar rapidamente aqui no nosso bloco, de notícias do Sonic Generations. Ô, legal. Você, meu amigo Crusher, já jogou Sonic Colors? Já joguei. Excelente jogo do Sonic. Eu acho que a SEGA conseguiu reviver, não assim glorificadamente como antigamente o Sonic, mas trazer finalmente um jogo com gráficos atuais bom pra caralho do Sonic, que você acha? Não, sabe, eu joguei e assim, quando eu comecei a jogar, eu senti como se eu estivesse jogando o Sonic do Mega Drive, cara. Fiquei empolgadão quando eu comecei a jogar, cara. Depois eu acabei desistindo, sei lá. Mas o jogo é bom. É que, cara, é aquilo que eu já comentei, eu acho que esses jogos não me atraem mais como me atraíam na época do Mega Drive, do Super Nintendo, sei lá. Entendi. Mas o jogo é bom. Ele tem um fator diferente, ele mistura aquele lance de 3D, 360 graus de movimento e o 2D plataforma, que a gente conhece. Sim. E ele mistura bem. E a SEGA viu que acertou, o time viu que falou, é isso que a gente tem que fazer. E tá replicando isso pro Sonic Generations. Mas qual é a grande graça do Sonic Generations e lá? Não sei, me diga você, eu não vi por nenhuma, sou de nada, cheguei aqui agora. É site isso? É site? Não, eu sei que vai ter. É site? É, eu sei que vai ter um Sonic novo aí, Generations, o pessoal nos mandou no Twitter, até perguntou aqui, acho que foi, deixa eu abrir aqui, o Fulvio, perguntou, agora vai! Eu olhei o trailer, gostei, achei melhor que o 4, mas eu também, quando vi o trailer do 4, achei maneiro. Quando eu joguei, não achei grande coisa. Então, cara, eu não sei, cara. Não sei mais o que esperar da Sonic, não sei mais o que esperar da SEGA. Sei lá, vou esperar. Assim, ó, pelos vídeos, quando você joga com o Sonic antigo, né? O Sonic do Mega Drive, pareceu um jogo bem bacana. Só que quando passou pro Sonic atual lá, ó, dos olhos verdes, gatão. Sonic de de olhos verdes, gatão. Eu achei estranho, cara, aquele esquema 3D lá, sei lá. Eu tô vendo o trailer aqui agora, tá? Pra deixar. Ó, o Sonic tem olho preto, hein? Olha só, já começou melhor. Luke, Back. A ideia é eles vão misturar de novo, como fizeram no Sonic Colors e como fizeram naquele Sonic do lobisomem escroto pra caralho. Eles vão misturar a jogabilidade 3D. Tá maneiro, cara. Mas como é que é essa parada aqui? Porque eu vi umas imagens que tinha o Sonic de cabelo de olho preto e o Sonic de olho verde do lado do outro. Vamos falar o quê? Que são Sonic de uma Ultimate Sonic e o Sonic do. É o Sonic clássico junto com o Sonic novo. Aí vai ter uma mistura. Caralho. Essa mistura do 360 graus de movimento, jogabilidade nova, com a jogabilidade antiga, vai se dar ao longo das gerações. Agora eu tô vendo aqui, o modo terceira pessoa, né? Meio. Porra, agora vai, hein, cara. A SEGA falou até que ia ter uma explicação pra falar por que tá o Sonic antigo e o Sonic novo, né? No mesmo jogo. Diversos paralelos. O Robotnik vai inventar uma máquina que volta no tempo pra destruir o mundo e o Sonic vai voltar no tempo sem querer. Até porque todo mundo sabe que são, na verdade, dois Mega Man, né, cara? Porque o Robotnik é só uma cria do Dr. Willy que ficou maluca e viu o Mega Man como um porquinho azul. Vocês chegaram. Fala aí. Pode falar. Então, vocês chegaram a ver a tirinha que fizeram. Eu não vi nada. Sonic Generations. O Sonic. Chegou o Sonic antigo assim, chega pro Sonic novo aí do Generations e fala, pô, legal, cara. Valeu por me convidar pra participar do jogo, né? E tal. Aí ele chega pro Sonic de novo e fala, mas vai sair pra qual videogame? Pro Sega CD? aí ele fala. Aí o Sonic Generation, o Sonic novo olha pra ele com uma cara assim de cliché, ele fala, ah, então vai sair pra portátil? Game Gear é legal também, cara. Aí ele fala assim, senta aqui que a gente tem que conversar. Tá boa, cara. Engraçado como o Sonic emagreceu ao longo dos anos também, né? Ele era botão do lado do outro, ele, caraca, gordinho. Porra, corre pra caralho e meio gordo daquele jeito, não fazia muito sentido, não. A Sony, então, admite agora, depois de mó tempão, sem... Não lembro nem o que eu tinha falado. Ah, é. Pra quem não sabe, tá dando mole, a Sony está com sua rede online PSN fora do ar tem tempo já. E só agora ela admite que teve suas informações de usuários roubadas, meu amigo Lápis, meu amigo Cruz. É, mandou um e-mail aí pra todo mundo que tem PlayStation 3, né, falando que os dados podem ter sido vazados. Obrigado por me avisar, eu fiquei sabendo pela imprensa antes, como dizem os técnicos de futebol quando são mandados embora. Não, eu fiquei sabendo pela imprensa, o clube não me informou nada. Muito obrigado, porque eu já tomei, eu tive tempo suficiente pra tomar as precauções. Pena que eu não pude cancelar meu cartão de crédito, que eu precisei dele hoje. Eles fizeram a missa de sétimo dia hoje já, né? Já oraram aí uma semana sem. Deve voltar semana que vem. Deve voltar semana que vem aí. E é isso aí, cara. Quem tinha cartão de crédito lá. Eles descobriram que eu moro num restaurante brasileiro em Miami agora. Fudeu, tô meio preocupado com isso. Tem que tomar cuidado isso aí. Mas eles confirmaram pelo menos que os dados de cartão de crédito ficaram seguros, porque eles usam uma super encriptação sinistra. Dizem eles, né? Dizem eles. Eles nunca iam confirmar isso, né? É quando apareceu alguém aí, se puder. Eles tomaram um processo já coletivo, né? Já tomaram um processo da galera aí. E vão tomar uma garfada bonita aí. O pessoal do Brasil não pode processar, porque quem tem conta PSN americana usa endereço falso, então ia tomar um falsidade ideológica 5 anos no mínimo. Então, fica quietinho, tá? Espera os americanos resolverem isso aí entre eles, os europeus também, que eles, os japoneses, eles podem. E fica quietinho aí. Só o Senhor Eternidade que pode processar, porque ele usa contra a PSN brasileira. Exatamente. Convenhamos. Sony, vacilo, hein? Cara, foi um vacilo da... Ô, caralho, porra. Calma aí, tá tocando o negócio. Eu juro que achei que ele tava bem revoltado. Olha só, tocando música de Mario no telefone aí, ó. Caralho, filha da puta. Da puta! Eu vou te ligar, Cruz. Pô, não pode me ligar quando eu tô falando. Não pode, não. Eu acho sacanagem, Então, ó. Bom, beleza. Foi uma mancada da porra da Sony aí. O negócio não deveria ter acontecido. Só que eu fico puto com um jogador de Xbox, né, mano? Os caras é foda. Os caras pagam um ano inteiro lá pra ter um serviço que nem é tão bom assim. Ah, mas paga pouco. Mas paga. Live é boa, cara. A live é boa, infelizmente. Infelizmente, pô. Independente do serviço da live ser bom ou não, eu só acho que os caras estão criticando assim, eles encontram uma forma pra poder criticar de alguma forma o PSN. O serviço é... A não ser quem tem PSN Plus, que esses sim se fuderam, né? Que a infraestrutura deles é fraca, porque, porra, se caiu... Se ninguém pagasse, o negócio caiu, vai falar, porra, beleza, ajudou um negócio de graça, não beleza. Sabe o que caiu? Se bem que o cara, quando compra um videogame atualmente, ele espera poder jogar online, né? Agora, quem paga essa merda dessa PSN Plus é a mesma infraestrutura, o negócio que é do mesmo jeito, é a mesma rede, até porque não podia ser outro. Então dá uma demonstração de infraestrutura fraca. Agora eu não sei se alguém também vai agora tentar derrubar a Xbox Live, né? Pode ser que tente e consiga. Se conseguir, aí fodeu, né? Aí a Microsoft vai embora. Mas já deve ter tentado, né? Porque o que não falta aí é a cara tentando sacanear a Microsoft, então já teriam tentado. Eu trabalho com Microsoft e se alguém tentar, vai conseguir, cara, certeza. É mesmo? aí na empresa que você trabalha, na HAL, na HAL, é Microsoft, as coisas, não? Não, eu tô trabalhando numa consultoria de infraestrutura. Aí a gente trabalha com Microsoft, eu tenho certeza que se alguém tentar, consegue. É, então é isso aí. Se bem que pode ser que a rede da Xbox Live seja em Linux, né? A gente nunca sabe. É, vai saber. Afinal, é por isso que nunca caiu, né? É, sabe-se que as redes internas dos servidores da Microsoft são em Linux, né? Então... Então, vamos para os reviews. Vamos, por que não? marcando aí o tempo, Elapso. É, quando começar, tô marcando. Tá aqui pronto pra apertar então seu. Então vamos botão. Lá, vamos começar. Que Logan! O que você tem jogado? Cara, eu não sei o que eu tenho jogado, mas eu sei que eu gosto de... Você tem jogado aquele jogo de dança do Kinect, que é muito bom, é sensacional. Sensacional. Caraca, um breve parênteses aqui. Um grande parênteses. Eu barrei, eu gosto de jogos de ação. A Isabel acordou desesperada, que susto. Lilith! A Isabel acordou assim, o quê? É hora de jogos! Caraca. Sacanagem com a menina, cara. Deixava a menina dormir. Não, foi inteiramente sem querer. O 6666. Vamos falar baixinho aqui. Vamos fazer de novo. Arthur, o que você tem jogado? Olha, eu não sei o que eu tenho jogado, mas eu gosto de... Tchau! Que diversão! Não era pra falar baixo, cara. Falar baixo era só um inimigo, cara. Você não entendeu a piada. De fato, não. Mas então, como eu estava falando, eu tenho jogado ultimamente... Quer dizer, na verdade eu não tenho jogado, não. Eu terminei faz um tempo o Limbo. E o Limbo, pra mim, eu acho que ele é um jogo extremamente peculiar. Eu acho que o Limbo, ele se destacou muito desde o lançamento dele. Eu lembro de ter visto o Limbo pela primeira vez na GDC, que é a Game Developers Conference, de 2010, ano passado. E aí, acho que era março, fevereiro, por aí. E ele estava participando do Festival de Jogos Independente, né, que é o IGF. E participando lá do IGF, se eu não me engano, o Limbo acho que ganhou o prêmio de excelência na arte visual. E assim, de fato, eu acho que a primeira coisa que chama a atenção no Limbo é o visual. Cara, o jogo, assim, é muito bonito. Seguinte, eu não quero te interromper não, mas já te interrompendo. Comecei errado. O nome do jogo já é Limbo. Eu não faço ideia do que se trata. E você não, mas eu vou chegar lá. Calma, já começa com alguma coisa, porque eu tô com uma visão muito abstrata da parada, moleque. Daqui a pouco eu vou viajar e olha que eu não fumei nada. Cara, o jogo é abstrato, então é assim, cara. Para de chorar aí, e vai... Peraí. O jogo, ele é um jogo indie, né, não? É um jogo indie que está disponível na Xbox Live, se eu não me engano, por 1.200 pontos, que equivalem a, sei lá, $10, alguma coisa assim. É, $10, alguma coisa assim. Vamos ver se o nosso programa indie fez algum sentido. Esse jogo indie, por ser um sucesso, ele entra na característica de jogos indies de sucesso, que são inovadores, atraentes, bonitos e divertidos. Sim, Limbo entra nessa categoria. Eu não tenho como te responder em relação ao financiamento, como é que eles funcionam, só que eu sei que a desenvolvedora é lá da Holanda, se não me engano. O que eu sei que rola é que o Limbo se destaca muito, como eu tava falando antes, pelo visual. E porque ele é um jogo de puzzle, tá? Se vocês já ouviram falar em Braid, Limbo não tá muito distante. Só que eu acho que enquanto o Braid tem uns quebra-cabeças bem difíceis, assim, umas situações que você fica, caraca, eu preciso de um FAQ pra resolver, não é que o Limbo não tenha, ele também tem quebra-cabeças bem tensos, mas geralmente ele lida com menos elementos, entendeu? Geralmente os quebra-cabeças do Limbo, eles têm alguma sacada específica, e aí se você vê exatamente o que você tem que fazer, você já resolve tudo. Understood! Parênteses, rápido, a desenvolvedora é dinamarquesa. Ah, dinamarquesa, perdão, é a Playdead, não é? É, yeah, Playdead, isso aí. Tá mulher gata na Dinamarca, hein? Mirador. Tem, pra caralho. Mas, ó, nossa, essa uma delas deve estar fazendo o jogo. Mas olha só! Será? Vai que tem uma delas participando especificamente do... Participou do Limbo, desenvolveu o Limbo. Vamos do começo. É o que esse jogo? É RPG? É jogo de luta? É site? É o quê? É abstrato, moleque. Abstrato. O Limbo, ele é, assim como o Braid, um jogo de puzzle, mas que você controla através de uma câmera 2D side-scroller, e você tem, envolve também elementos de plataforma, basicamente. É Tetris. Porra. Cara, pô, a discussão é de Tetris, né, cara? É igualzinho, plataforma clássico com o maluco correndo. Na verdade, é igualzinho o Tetris, só que em vez das peças caírem de cima pra baixo, elas vão caindo da esquerda pra direita, entendeu? E você troca a peça por um garotinho, tá? A silhueta de um garotinho, que os olhos dele brilham. Basicamente, o que te ajuda a identificar o garotinho é a silhueta dele num cenário sempre muito sombrio. Acho que o próprio nome já indica isso, né? Limbo. Aí você fala, pô, então o que que tá rolando? Ainda bem que são os olhos, né, cara? Porque se fossem os dentes, ia ser o maior jogo preconceituoso do caralho. Ia ser tipo luz negra, né? Quando você tem boate, tem luz negra, né? Nego sorri, vai com a camisa branca. Mas me conta um negócio, o jogo ele é sombrio? Ele tem um clima bem dark, assim? Tem, ele tem um clima bem dark, sombrio, e aí entra a minha crítica pessoal. Quando você começa o jogo, se você pegar o Limbo e dar play e começar a jogar, você vai, tipo, você não vai entender praticamente nada do que tá acontecendo, porque você vai começar, eu acho que mostra o garotinho como se fosse ele meio que morto no chão, levantando, e aí você já conclui, ah, então peraí, então ele tá no purgatório, uma coisa assim. Mas aí a partir daí você não tem praticamente nenhuma explicação, você só tá habitando esse mundo misterioso e macabro que é o Limbo. Pra mim, isso não tem problema nenhum. Eu acho isso muito legal. Apesar do final ser um tanto what the hell, isso você não me ajudou em nada a entender o que tá rolando. Mas eu ainda gosto de toda a ambientação e da premissa de história que o Limbo se propõe a transmitir. Mas você acha que esse lance de não explicar muito da história, deixar o jogador sem entender muito o que tá acontecendo, faz parte do artístico do jogo ou alguma coisa assim? É abstrato, cara. É abstrato. No caso do Limbo, basicamente, eu acho. Só que aí eu acho que os desenvolvedores mandaram mal num ponto. Que é o seguinte, pra você poder comercializar o jogo, no caso do Limbo, quando você bota ele no Xbox Live, ou quando você bota ele, inscreve num festival de jogos independentes, você tem que estar meio que uma premissa pro jogo, né? Como se fosse aquela sinopse de coisa de uma linha, etc. Eu lembro quando eu fui ver Jogos Mortais no, sei lá, quantos anos. Não, porra, eu sou fãzaço de Jogos Mortais, mas enfim. Não, Doom, peraí, Doom? Doom, claro, Doom. Ah, tá, beleza. Tô com O 2 é maneiro. O 2 é legal, mas o 1 assim, o 2 é assistível. O 2 é o último. O 2 é o Big Brother? Ou não? O 2 é Big Brother, exatamente. Mas o Limbo. Então, mas aí, por que eu tô falando de Jogos Mortais? O que isso tem a ver com o Limbo? Porque quando eu vi Jogos Mortais, eu lembro que eu vi no jornal a sinopse do primeiro filme. E a sinopse era um médico e um fotógrafo acordam num banheiro. Ponto. Opa. Tipo, eu fui pro filme. Mas eu fui pro filme só sabendo dessa informação. E assim, o filme tem umas reviravoltas incríveis e eu gostei muito por causa da surpresa, do elemento de surpresa que ele oferecia. Isso não acontece no caso do Limbo, porque a premissa que é veiculada em todos os sites, enfim, todo tipo de lugar onde precisa de alguma informação pra explicar pro consumidor o que é Limbo, tá escrito assim: Limbo é a história sobre um garoto que tenta achar sua irmã, sei lá, que, não sei, sua irmã que acho que morreu, alguma coisa assim, e para por aí. Só que ao longo do jogo, essa informação que eles te dão, nunca é evidenciada, tipo, em momento nenhum, se você não tivesse lido esse negocinho, você nunca saberia que você estaria procurando sua irmã. Você às vezes vê uma garota e que não fica claro que é sua irmã, e você nem tem certeza se você tá ainda atrás dela. E aí eu vou ter que spoiler e falar do final. Isso é um problema? Porra, é um problema, cara. Você tá fazendo propaganda no jogo. Galera, jogue e toma spoiler. Tá bom, então, galera, joguem e não tomem spoiler. Até porque o jogo não saiu há mais de 5 anos. Mas assim, comentem depois. Quem já jogou e já chegou no final, eu quero que você me diga o que você achou do final e por que você acha que a descrição que os desenvolvedores mandam, esse negócio de papo, esse papo de procurar a irmã, tem a ver ou não, e por que isso ajudou ou não. Na minha opinião, era muito melhor que eles tivessem só falado, tipo, um garoto acorda no Limbo, que o garoto tenta procurar a irmã dele. Eu acho que essa informação que eles dão aí, pelo contrário, ela te faz, como jogador, tentar procurar um sentido, talvez em uma experiência que não precisasse desse sentido, e que o objetivo da experiência, na verdade, é curtir todo aquele cenário macabro, mas assim, apresentado de uma maneira muito legal esteticamente. Referência aos jogos antigos de 8-bit, que a história tava não no tinha manual. Muita história, né? É, verdade. Me lembra vem um cá, pouco. Fala. Não, vem cá, o jogo, ele tá no Xbox Live, ele não tem pra PC, não? Tem pra PC, cara, não? Cara, eu acho que não. Acho que não fizeram uma versão pra PC ainda. Toma aí. E pra PS3 não vai ter de jeito nenhum, porque, se eu não me engano, saiu como exclusivo do exclusivo Xbox Live. Exclusivo do Dash. Oh, he's so Pringles. Ainda bem que o Kill Logan tem um Xbox e ele é meu amigo. Não, agora quando eu falar assim, qual jogo exclusivo tem pra Xbox que não é Halo nem Gears of War? O cara vai falar Limbo. Gears of War? Mas eu Gears devo... of War? É site isso, Gears of War? Gears of War. Inclusive, seria muito legal se eles tivessem colocado o garotinho do Limbo como personagem exclusivo do Mortal Kombat, né? Ia ser muito maneiro. Mas me fala um pouquinho da jogabilidade do jogo. O jogo funciona de uma maneira muito simples. Você basicamente usa o joystick esquerdo pra controlar o movimento horizontal do garotinho lá, o deslocamento horizontal, e aí você usa o A pra pular e o B pra interagir com o objeto. O B geralmente serve no jogo pra poder empurrar caixas ou puxar objetos, coisas desse gênero, entendeu? É uma interação muito, muito simples. Aí você segura o B e empurra um barquinho ou... Você não bate em nada, não? Nada. Você não tem qualquer... Não existe qualquer elemento de combate no jogo, entende? Pô. Nem pular na cabeça dos bichos? Não. Inclusive, é muito raro você ver bichos que possam te matar. Geralmente, o maior inimigo que existe em Limbo é o cenário, entende? É alguma armadilha, ou se não, uma pedra gigante que tá rolando atrás de você. Tan, taran, tan, taran. A lura começou! Enfim, você tem sempre o cenário meio que te atacando. Só que às vezes isso fica mais destacado ainda, porque como eu disse, o jogo tem um apelo estético muito individual. Ele tem um pouco de expressionismo alemão, um pouco de filme noir. Que? Então é sempre tudo muito monocromático. E o filme iraniano, nossa, né? Sim, né? Hã? Filme iraniano, né? Pô, com certeza. É site, né? É site. Ele tem um pouco de catarse pré-socrática. Assim, assim, quando você vê neolítica. Um pouco assim, você lembra dos filmes do Abbas Kiarostami, aquela... Exatamente. Assim, né? Os leões persas da Arábia, os filmes assim. Inclusive, eu acho, cara, que vocês tinham que fazer um podcast que é discutindo jogos num modo pimba. E aí... modo pimba. Soltando termos bizarros pra descrever o jogo. A estética, ela, por causa da... Como ela é monocromática, só preto e branco e tal, você tem um destaque muito forte em sombra e silhuetas. Por causa disso também, muitas vezes você acaba parando em armadilhas que você não teria visto se caso o jogo fosse colorido, entendeu? Entendi. Então, cenário... Assim, quando você jogava Alex Kidd em preto e branco, porque a sua televisão era fodida e você caía em vários buracos que você não chegava direito. Isso. Cara, isso era diferente, amigo. Então, pô, eu joguei muito Super Mario World, porque meu Super Nintendo não era transcodificado. Pô, carinho. Caraca. fica indo pros Estados Unidos, aí, mãe, compra um videogame pra mim, aí compra. Aí chega aqui, Creu, Nhel, Nhel. Brasileiro sem maior. Negócio de NTC. Que, ô, Logan, uma coisa que me preocupa na estética do jogo, na ambientação ser bem dark, é a trilha sonora. Como é a trilha sonora de Limbo? Cara, não espere trilhas orquestradas, não espere trilhas épicas, nem nada que te deixe, assim, nenhuma melodia que te faça pensar, caraca, eu parei de jogar Limbo e eu tô aqui assobiando o tema de Limbo. Não, você não vai fazer isso. Mas eu quero uma boa ambientação. Ela proporciona uma ótima ambientação no jogo? Certamente. Assim como a trilha sonora de Silent Hill é importantíssima pra experiência, a trilha sonora de Limbo também é importantíssima. Você não tem nenhuma música tema, mas você tem efeitos sonoros, você tem basicamente barulhos e sons. Ah, barulhos, irá. Barulhos pertinentes ao cenário, né, por favor. Mas você tem barulhos que... Cara, é a proposta do Akira Yamaoka, quando ele fazia as trilhas do Silent Hill. Eles juntavam uma porrada de barulho, você tinha, tipo, desde corrente arrastando até metal, batendo em outra coisa, sei lá, uma madeira ali meio podre, que fazia um barulho bizarro, e aí você unia tudo isso e, por incrível que pareça, esses barulhos juntos formavam uma trilha sonora que, escutada separadamente, seria muito esquisita, mas combinada com o visual do jogo, cria toda uma ambientação muito imersiva. Mas o jogo é tenso? O jogo é tenso. Então ele te deixa meio... É um clima meio de tensão. Inclusive, como o jogo é de puzzle, né, ou seja, você, sei lá, você tem uma água subindo, e se você não subir com a água logo, você vai morrer afogado. Ou se não, se você, você vê uma porta e você acha que você consegue empurrar aquela madeirinha, abrir aquela porta, e de repente vem uma pedra gigante e te esmaga, ou vem uma aranha do nada e pá, e vai lá. E o jogo tem um nível de gore, você não vê sangue, digamos, sangue vermelho, porque o jogo é todo preto e branco. Mas você vê, assim, o garotinho morrendo de formas mais variadas, do tipo, perdendo a cabeça, quando tem uma armadilha no chão, ou se não, sendo esmagado, levado embora pela aranha, ou se não, ele sendo enrolado por teias de aranha. Você vê, assim, mortes bem, sei lá, que te deixam meio esquisito, você fica meio constrangido com aquilo, entendeu? E você fica tenso, você não fica tenso de tomar susto toda hora, mas você fica meio receoso de habitar determinados cenários. A palavra é sufocante, então. Depende. Não sufocante no sentido claustrofóbico, né? Não, mas sufocante do tipo de você vai ficando nervoso em alguma parte. Vai, e aí de repente você faz alguma coisa e vem aquela plataforma gigante, pá, te esmaga e te transforma em patê de gente. E aí você fala, caraca, que bizarro, entendeu? Não é gore que nem Dead Space, que nem, sei lá, as mais variadas mortes que existem no Dead Space, mas é uma morte, assim, que pode vir nos momentos inesperados e te faz mandar um caraca, entendeu? Tempo de jogo versus diversão. O jogo é curto, tá? Muita gente criticou o Limbo porque ele é um jogo curto. Mas ele é um jogo de puzzle, então, assim, isso varia também diretamente com o tempo que você demora pra resolver. E também depende se você vai acabar no final apelando pra algum fac ou não. Para os famosos completistas ou as pessoas que querem zerar, assim, 100% o jogo, você tem... Zerar redondo, mano! É, isso, zerar redondo. Você tem uns itens escondidos e tal. Mas é aquela coisa, assim, que, tipo, eu joguei uma vez, eu consegui algum dos itens escondidos e eu falei, pelo amor de Deus, eu não vou jogar tudo de novo só pra achar, sei lá, um ovo escondido ali naquela parte que eu nunca teria ido, entendeu? Não acho que isso justifique jogar todo o jogo de novo. Mas é aquela experiência, aquela sessão de jogo que você consegue fechar em, sei lá, talvez umas 5 horas, 6 horas, não sei. Novamente, isso varia de acordo com o tempo que você demora pra resolver os quebra-cabeça. Mas assim, é aquela experiência de jogo que é excelente enquanto dura, mas é um jogo tido de uma maneira geral como um jogo curto. E você não vai ficar voltando, porque não tem modo multiplayer, a menos que você queira pegar esses ovinhos brancos também, novamente, não tem por que você ficar participando de tudo. É, às vezes sai alguma promoção na Xbox Live, você compra o jogo por um preço um pouco mais barato e tal, mas eu acho que Limbo definitivamente não é aquele jogo que você tem que ir com a mentalidade do tipo, pô, eu tenho que aproveitar e jogar 20 horas. Você não vai fazer isso e não vale a pena você entrar com essa mentalidade. Tem que curtir o Limbo pelo tempo que ele dura e é um jogo independente, assim, ele tem uma estética incrível. Exemplo disso é que ele tá em exposição agora no Oi Futuro, que é aquele museu lá da Oi, que fica no Flamengo, perto do Largo do Machado. E aí ele tá lá, num museu, numa exposição de arte eletrônica, e tá lá o Limbo pra você jogar. Uau. Ele é que nem um... Ele é um curta-metragem de muito apelo. É um curta-metragem interativo. Sim, mas assim... você pode considerar... Ele não tem uma narrativa, né, cara? Ele é mais um jogo que você vai jogar pela... É um jogo para nascer. Você vai jogar pelo jogar, pela diversão da jogabilidade, pela diversão. Não, mas você curte tipo assim, os puzzles são bem legais, você tem umas sacadas bem maneiras, e você também joga ele pela história. Mas a história aí não é uma história complexa. Ele é uma narrativa que depende inteiramente da ambientação. Não, e pera aí também, o jogo é um downloadable do Xbox Live Arcade, né? Você não vai garantir 40 horas de gameplay disso aí, né, cara? Não é o caso. Eu só tô assim, avisando. Ah, se você é o cara que precisa de 20 horas, não entra com... não vai pro Limbo com essa mentalidade. Espera, sei lá, entrar numa promoção, alguma coisa assim. Mas ele acaba entrando um pouco nessa classificação de hard game, né? Apesar de ter um apelo mais comercial. O que eu acho ótimo. Acho muito importante que a gente tenha jogos que possam mostrar esse viés artístico, mas também tenham um sucesso comercial, pra realmente cada vez mais incentivar esse apelo artístico nos produtos mainstream. E é isso. Eu acho que assim, você tem que entrar com essa mentalidade na experiência. Eu acho interessante como Limbo foi falado como um jogo muito bonito, um dos jogos mais bonitos feitos recentemente. E ele não é um jogo, assim, sofisticadíssimo. A beleza dele é simples, mas é muito bonito. É, só vendo. Mas Limbo é só pra quem tem Xbox, então... Atualmente, falou. Sim. Estou curioso, Keio Logan. Ué, ó, aviso pra todos. Se você não tem um Xbox, vai no Oi Futuro até maio. Ou pra minha casa. Pra casa de quem? Sai do meu podcast. Vai pra casa do Keio Logan. Inclusive, uma vez, o Ninja Inimigo e a Ninja Inimigo estavam aqui na minha casa, jogando, e o Ninja Inimigo dormiu e eu fiquei apresentando o Limbo pra Ninja Inimigo. Pô, que isso? Opa! Que isso? E foi daí que o aniversário do Mestre Spear. Que isso? O Keio Logan falou pra mim, não, porque nesse dia a Ninja Inimiga reparou que eu era volumoso. Que isso? Sai do meu podcast, Keio Logan. Aí, Lilith, acorda a Lilith, eu quero falar com ela. Acorda ela aí. Lilith! Chegou, você quer ver o cenário escuro? Lilith! Ela não tá escutando, cara. Lilith! Lilith! Sua opinião sobre Limbo, ou seu Cefato? Então, eu entrei bem na parte que eu ouvi que você tava no Limbo com a namorada de alguém. Caraca, pô, não. Explica isso aí. Eu só tava mostrando o ranking. É, você tava mostrando o ranking ou o Limbo? Ele tá chegando, minha namorada, mostrando o ranking dele no Limbo, cara. Que isso? Pô, não, peraí, isso é muito loser, cara. Se eu fosse tentar fazer isso, eu chamaria pro Dance Central. Pata Digital. Olá! Tudo bem com você? Há quanto tempo? Tudo bem, menino. Seu microfone agora está sensacional. Mas vocês viram? Perfeito. Que evolução. Não, tô ouvindo. É. Sique, né, cara? É. Microfone de R$15. Caraca! Investimento. Ó, investi R$15 e tô com essa qualidade de som. Ó, que maravilha. Incrível. R$15! R$15! E olha que você tá falando direto de Maiape, Micronésia. Exatamente. É um lugar distante. What? É porque aqui na Micronésia a gente não tem muitas lojas de tecnologia, entendeu? Então tem que se virar com produtinhos de R$15 da China. sociopata digital. O que vocês jogaram? Então... Assim, nossa. Ultimamente, não tenho tido muito tempo de jogar nos meus consoles. E aí, tem vários jogos aqui do meu PS3, do meu PSP, que estão encalhados, porque eu tô sem tempo de jogar. Não, mas... são jogos Xbox, que você não tem um Xbox, né? Pois é, mas porque se alguém quiser me dar de presente... Porque um PS3 supre muito melhor a sua necessidade. É, as minhas sim, mas eu adoraria ter todos os consoles do mundo. Se alguém quiser me dar de Páscoa, Natal, aniversário, eu estou aceitando presentes. O seu é Quadra Norte ou Quadra Sul, sociopata? Você tá espalhando meu endereço? Não, como tô perguntando assim? Pra gente poder mandar o presente. Não, você não quer o presente do Brasília? Não, não tem problema. É perigoso, cara. É novo de Páscoa, aí você torce pra ter um Xbox lá dentro. É, o Kinder Ovo. Vou comprar um Kinder Ovo tentando achar um Xbox. Não, eu vou dar a caixa postal do Bash Friend Soco, aí vocês me mandam, beleza? Boa, boa. Mas então, eu moro na Sul. Ah, tá. Mas assim. Então... Como faz os jogos? Hã? O jogo que você tem jogado, como faz? Com bastante farinha e massa. É. Aí matutando sobre que jogo eu ia falar, pensei em falar em algum jogo de PS3, só que mais antigo, dentre os que eu mais amo, tipo Bioshock, Silent Hill e tal. Mas eu lembrei de outros jogos que, mesmo quando eu estou sem tempo, eu jogo sempre, que são os games antigos no emulador. Pensei que você ia falar o jogo da cobrinha, do celular. É. Não, fica Tetris e cobrinha, aí também é derrota demais, pelo amor de Deus, gente. Pac-Man. Não, esses joguinhos... Não, brincadeira. Ah, não fala mas assim. Mas enfim, por quê? Ah, porque, pô... Não, enfim, é porque joguinho, pô... Por que ele joga, cara? Tá zoando. Não. Não. É porque, cara, tem muita gente que não gosta de jogo e, às vezes, um Snake é uma porta de entrada para o mundo incrível dos Chagos e diversão, entendeu? Oh, que bonitinho. Ele é um menino sonhador e ele acredita nisso. Pô, tem que ser, né? Eu vivo disso. Não, brincadeira, eu tava brincando. Eu não vou sacanear a cobrinha nem nada, não, porque eu também gosto. Mas, eu, na verdade, o que eu mais jogo são os games de emulador. Então, sempre que tem uma folguinha, assim, durante o dia, um intervalinho, na hora do almoço, eu sempre vou lá e abro meu emulador de SNES, Mega Drive e jogo. E aí, o game que eu decidi falar hoje, fazendo uma retroanálise, é o Streets of Rage de Mega Drive. Todo mundo aqui conhece. Novidade, né? Novidade esse jogo. Não, isso aí é obra-prima, uma obra-prima dos jogos antigos. Afinal, exatamente. Onde mais você pode assoviar e do nada aparecer uma viatura de polícia lançando mísseis pra matar seus inimigos, cara? Não, onde mais você pode comer um frango da lixeira e não morrer? Não, aí no Final Fight dá. No Final Fight rola. É, no Final Fight dá pra fazer também. O Streets of Rage, só dando uma introdução pra quem começou a jogar videogame depois do PlayStation e não conhece, ele foi lançado em 1990 ou 91, comecinho dos anos 90, pro Mega Drive. E numa época que os filmes de artes marciais estavam fazendo muito sucesso. Vocês lembram? Sim, lembro, 90, Street 91, 2. Tá? Não, Street Fighter no filme, filmaço! Não, Street Fighter no filme é 95 já. Calma, assenta aí. É, não se empolgue. 91, não se 91 ainda, sério, calma. O Grande Dragão Branco, o Grande Dragão Branco é um dos melhores filmes que eu já vi. Eu adoro. É o melhor. Eu sei imitar o Chong Li agora. E a série Kickboxer é sensacional também. Gente, eu amo a série Kickboxer. Nossa, adoro demais. Mas então... E American Ninja? Hã? Ninguém lembra de American Ninja? American Ninja. No 3 não é mais... Ah, lembro. American Ninja. E Enter the Ninja. Um ninja da pesada. Um ninja da pesada, com aquele gordinho irador. É irado. Pois é, aí as artes marciais estavam fazendo muito sucesso, então tinha vários filmes e vários jogos saindo aqui no Ocidente sobre artes marciais, e o Streets of Rage veio junto com essa moda, veio nessa onda. E aí, qual era a história dos jogos, do jogo? Era, tinha a cidade, que se eu não me engano é Metro City. Não, né? Aí é Final Fight. Metro City é Final Fight. É verdade. Qual é a mesma cidade do Streets of Rage? Não é uma lembro. Cidade só. Tá. Aí... Metrópolis. E aí, uma metrópolis. E aí, como sempre, nos enredos clássicos dos jogos dessa época, tinha um sindicato do crime, uma organização criminosa, que tinha tomado conta da cidade, e só que a polícia não fazia nada pra conter esses bandidos, porque quase toda a polícia tinha sido comprada pela organização criminosa. Aí, três bravos ex-policiais, que não se renderam ao dinheiro do chefão do crime, resolveram sozinhos lutar contra toda uma organização criminosa. Fazer fazer a justiça com as próprias mãos. Exatamente. E qual é o nome do jogo, aliás, no Japão? É Bare Knuckle, que é tipo punhos despidos. Então eles vão lutar com os próprios punhos e sem armas contra o crime. Punhos pelados? É. Punhos pelados. Bota um saxofone e um pianinho pra tocar enquanto você fala do título, né? Não, é Bare Knuckle Ikari no Tekken. Punho. Mas me conta uma coisa. Punhos pelados. O punho de ferro. Pra fazer uso desse nome, nesse beat'em up, você não podia pegar as armas que caíam no chão? Pois é, aí rolava uma contradição, né? Porque não era só você e seus punhos. Você podia usar várias armas. Mas você usava suas armas, com os punhos. É, com os punhos pelados. Com os punhos pelados. Isso. Na verdade, não, também, porque todos eles usavam luvas. Todos três. O Axel, a Blaze e o Adam também. Então, é, punhos semi-nus. Mas não é punho, cara. Knuckle não é punho. Tá aí, olha só. Buguei vocês. É. Não, Knuckle é punho. Não, mas Knuckle é tipo a mão em forma de soco, assim, não? Não, Knuckle é só a junta entre o dedo e a mão. Aquela onde o que bate dói no, quando o cara dá o soco. Knuckle não, é o personagem sim, Sonic. A gente adapta a tradução, né? Porque senão ia ser Bare Fists aí, sei lá. Não, pô. Acho que tem o nome tem que ser junta do dedo pelada, moleque. A junta é o osso. É, ele é o osso que tem no... Junta dos dedos pelados. Tá bom, né? O jogo mas é difícil? Então. Hã? O jogo é difícil? Então, o jogo... Eu não acho tão difícil, mas o jogo, ele tem níveis de dificuldade. Você pode jogar no mais easy ou no mais hard. Mais hard, mais easy foi bonito isso, olha. Opa. Só. Você pode jogar no mais hard ou no mais easy, entendeu? Boa. Aí... Só um adendo. É. Só pra sacanear o Mestre Spinder, que ele falou que não tem palavra em português. A palavra é junta metacarpo falangial. Nossa! Fuck the Knicks! Vamos jogar junto a metacarpo falangial pelada! Não, e olha só, tem outra coisa também. Você tá falando de bare knuckles. Soco em inglês é brass knuckles. Brass knuckles. Então, opa, assim, não sei. Pode ter alguma conexão aí também entre o soco em inglês e. Tem soco em inglês no Streets of Rage? Não, né? Não. Por isso que eles tiveram que botar bare knuckles. Streets of Rage virou um clássico nos jogos beat'em ups, tanto é que quando eu era moleque, eu falava que o jogo era tipo Streets of Rage, que na época eu não chamava de beat'em up. Exatamente, ele foi um dos ápices, vamos dizer, dos beat'em ups antigos, né? Na verdade, ele foi um dos responsáveis por popularizar o gênero. E ele trouxe várias modas, como pegar frango no lixo, como catar arma no chão, dois cooperativos batendo na galera. Isso os mendigos da Lapa fazem desde 1930. Para com isso. Tem mendigo cooperativo, maluco? Tem. Ué, você acha que eles sobrevivem como? Cara, aquilo é uma rede. Eu acho que tem que rolar um bare knuckle ali, senão eles não sobrevivem mesmo. Caraca, na hora que eu ver um mendigo assobiando e vier um carro com lança-míssel, moleque. United we stand, divided we fall. Pois é, aí... Tá, então aí tem esses três policiais, como os meninos já falaram, que são o Axel Stone, o Adam Hunter e a Blaze Fielding. Gostosa. E aí, o legal... Hã? Gostosa. Pois é, aí você pode escolher entre os três. E o legal desse jogo também, que outra coisa bacana, assim, da jogabilidade dele, é que era balanceado. Cada um dos personagens tinha habilidades ou atributos, quer dizer, diferentes. Então, o Adam era mais pesado, a Blaze era mais leve. Então... Eles tinham três atributos, né? Então, é poder, pulo e velocidade no primeiro. E aí era A, B e C pra cada um. O A e B só, cada um só tinha A e B. Então a Blaze tinha menos força, mas ela pulava bem mais alto e corria mais. O Axel, né, o famoso protagonista. Isso. Equilibrado, né, o cara que tem poder, salto e velocidade equilibradas. E o Alan era o cara que tinha mais força, mas era mais lento. E o Alan é que a galera curtia escolher no fliperama. Claro, não, aí entre o Axel e o Alan não mudava muita coisa. Um era mais rápido e o outro pulava menos só. A Blaze é que era mais diferenciada. Isso, porque ela corria bem mais. Podia chamar o Robocop, né? Podia, o Robocop tiozão é só no 3. Eu tô falando do primeiro Streets of Rage, só. Não tinha Robocop. Mas então, aí eu particularmente gostava de jogar com a Blaze, não por ela ser menina, eu sou menino. Não por isso, mas é porque eu sempre... Não, você é especial. Não por eu ser especial. Mas é porque, justamente por ela ser mais rápida e ter o pulo mais alto. Eu sempre gostei de jogar com personagens mais rápidos. Até porque eu confesso que eu sou meio ruim em jogos de luta, então quanto mais rápido o personagem, mais na louca dá pra gente jogar, né? Na verdade. Ela claramente jogava. Tem que ter. Jogava com o Ed gordo no Tekken, né? Botava não, o cara capoeirista saindo do botão. Muito ágil, quando o personagem é muito ágil, ele responde melhor a apertar todos os botões e mexer loucamente manete. Exatamente, isso mesmo. Dá pra jogar na louca. Personagem lento, você tem que ter habilidade. Caralho. O único jogo que eu consigo jogar com qualquer personagem até lento e que eu sou boa, modéstia à parte, é Soul Calibur. O resto... Opa! Olha, hein? Sentiu o desafio. Aliás, quem tiver Soul Calibur 4, já podemos marcar uma jogatina. Eu tenho o Xbox. Eu quero que você fale um pouquinho da trilha sonora do jogo. Sociopata digital. Então, aí, a trilha sonora do Streets of Rage é uma das mais clássicas forever dos games. Sem dúvida. E o compositor forever. É o Yuzo Koshiro. É, o Yuzo Koshiro, que é um nome, assim, que entrou pra história da game music, um dos maiores expoentes da game music, vamos dizer. Várias trilhas sonoras clássicas que ele compôs, como a do Streets of Rage, a do de um jogo antigo chamado X-Razor, ou do Sonic também, foi ele que criou. Sonic, X-Razor. Shinobi, vários games. É. Não, e o legal é que a trilha do Streets of Rage tem uma vibe, assim, muito música dance anos 90, cara. Tem. Eu acho isso muito maneiro. Pior que é mesmo. Tem mesmo. E sabe a musiquinha que eu mais gosto, por incrível que pareça, não é de nenhuma fase, é a música que toca na tela de escolher personagem. Escolher personagem, né? Sabe aquela... Disco Ninja, ilustra essa música aí. Parece um jazzinho. I'm gonna take you for a ride. I'm gonna take for a ride. É muito boa a trilha sonora. Até hoje eu tenho essas musiquinhas, coloco de toque no meu celular. Pô, inclusive eles remasterizaram pra aquele remake proibido, né? Remake proibido. Ai, não cheguei a ouvir. Remake proibido. Levemente proibido. Vale a pena conferir depois. Me fala um pouquinho, sociopata, sobre o gameplay do jogo ao longo da história. Ela se envolve, ela evolui. Ah, então, é isso que eu ia falar. Assim, pras pessoas que começaram a jogar videogame depois do PlayStation, esse jogo pode parecer meio chatinho, meio repetitivo, porque as coisas antes, na era 16-bit, 8-bit, eram mais simples, né? Até pela limitação dos consoles, as jogabilidades eram mais simples. Então, a jogabilidade do Streets of Rage se resume a socos e pontapés nos inimigos e, como eu falei anteriormente, a essas armas que você encontra nos cenários que você pode usar, que no são lixo, uma faca... Hã? No lixo, etc. É, não, no lixo é a comida. Afinal, quem jogaria armas, uma faca no lixo? Pode... No lixo já é comida, né? Pois é, um taco de beisebol no lixo. É. Mas então, as armas você podia tirar dos inimigos ou podia até encontrar também. E aí tinha a faca, uma garrafa quebrada, um cano e um taco de beisebol. Aí vou te vender aqui essa garrafa quebrada. Não, mas era muito... A faca e a garrafa eram meio bestas, assim. Mas o cano e o taco de beisebol eram muito bons. Só que o problema das armas de Streets of Rage é que se você levar uns 3 tapas na cara, você perde a arma, sabe? Aliás, não. A cada golpe que você levar, você perde, mas você pode recuperar a arma do chão até umas 2 ou 3 vezes. E aí, na terceira vez, ela some, ela desaparece, desintegra. E o inimigo pode pegar a arma do chão? Pode também. Se então, tipo, você compra a arma, toma uma porrada, cai no chão, o inimigo pega a arma e te senta a porrada com a arma. Aí você, fuck, meu dinheiro está me matando. Tipo isso. Tá fácil pra ninguém, cara. Não pois olhando. É, horrível. Não, e a faca, o cara ainda pode jogar em você, o inimigo pode jogar em você. Você pode jogar nele também, mas ele pode jogar em você se ele estiver longe. Aí, o cano é a melhor arma, porque ele tem um alcance longo, né? E ele tira mais life, o inimigo morre mais rápido. Só que o cano é a arma mais fácil de perder. E aí também, pra recuperar a sua energia, você tem um pedaço de frango ou maçã, que você pode achar marotamente no lixo, ou então você pode achar quebrando uma cabine telefônica. Por que não, né? Aqui? Opa, aí você dá um soco na cabine telefônica, quebra e tem uma maçã. Isso. Uma maçãzona gigante e um pedaço de frango gigante. Aí, ao longo do jogo, você vai, né, andando pela cidade, passando por cenários clássicos também dos filmes daquela época. Sempre tem o pier da cidade. É sempre um lugar, um beco, um Exatamente, ou uma rua pichada. Um beco ou carro. Aí os punks, os ninjas, os... O beco ou carro. No beco ou no carro, eu sou sinistro. No carro. E é sempre um lugar muito sinistro, né, cara? E lá você enfrenta caras que são melhores que seu amigo, que esculacham seu marido. Se você estiver no escuro, então, meu irmão, é um perigo. Ai, comédia isso. E os inimigos, eles saem, ou eles aparecem, eles brotam, né, do nada, ou então eles saem, eles brotam, é muito legal. Brotam da terra. Cara, eles são que nem aqueles caras que vendem biscoito Globo em engarrafamento. Pode crer. No Streets of Rage 2 e no 3, tem aquele personagem Skate, que é um garotinho negro de boné azul, que é igual o avassalador. No Streets of Rage 2, os inimigos são... Tem o capanga genérico, assim, que eu chamo, que é um com as roupas jeans e o cabelo pra cima, estilo o do Guile, aquele cabelo lambido pra cima. É, um cara de cabelo punk com a jaquetinha verde. Tem, exatamente. Aí tem um outro que é um tipo, parecendo um mestre Shaolin, tá, sei bom. Lá. É o ninja. Não, mas ele ninja. É chinês, ele tem cara de chinês. E tem as biscatinhas do chicote, que são umas mulheres aleatoriamente com a roupa meio sadomaso e um chicotinho aleatoriamente andando pela cidade. Porra, nice, normal. Você nunca viu num beco umas sodomistas malucas de velcro e látex, sei lá. E essas mulheres, velcro. Eu acho que elas eram chefes num, né? A Mona e a Lisa. Foi. De velcro, eu lembrei do filme do Bruno, do Borá, sabe? Ah. Bruno? Ah. Que ele bota uma roupa de velcro e sai andando no meio. Ah, excelente, excelente aquela cena. Eu imaginei a sodomita de velcro agora andando no meio das paradas, velho. Não, o melhor foi a pergunta dele: você nunca viu isso? Tipo assim, não. Onde você anda que você viu isso? Pegou no carro, pô. No limbo. Eu sou sinistro. Mas você joga muito co-op esse jogo? Então, pois é. Aí a coisa mais legal da jogabilidade do Streets of Rage é que você pode jogar em co-op. No caso, né, antigamente no SNES, era você e o seu amigo, o seu irmão, cada um num controle. E, além de ser legal você atravessar o jogo inteiro com a ajuda do seu irmão ou amigo, no final do jogo... Não podia ser da namorada. A namorada não pode. Não, é a mesma lógica do joguinho. Mas é porque naquela época a gente era criança. Ah, entendi. Então faz sentido. Mas você não tinha namoradinhos? Você devia poder jogar... Todo mundo tinha... As garotas tinham namoradinhos e os garotos tinham namoradinhas. E várias. Engraçado. Caraca! Aí! Pô, que isso? Boladão! Eu acho que quando você é menor, cara, quando você tá no CIA, as pessoas, as professorias incentivam poligamia. Não, não, não. CIA é a loja de roupa. A classe de alfabetização é CA só. Ah, droga. Oh, fuck. Mas, sobre isso, eu tinha o quê? 6? Mas aí tá jogando com teu irmão ou com teu amigo? Esculacho seu amigo. No escuro eu sou um perigo. Pois é, então. Aí isso influenciava no final. Porque quando você jogava em co-op, no final, no último chefe, que era o chefão do crime, da organização criminosa, o Mr. X. Ele oferecia. Hã? Mr. X, o nome dele. Mr. X. Pois é, aí o Mr. X, o Sr. X, ele te oferecia se você queria virar um dos capangas dele, se você queria entrar pra organização criminosa dele. Aí o que que acontecia? Se os dois dissessem que sim, os dois, você e a pessoa que tava jogando com você, ele fazia você voltar pra um cenário lá pra trás, fazia você voltar muitas fases e você ter que atravessar o jogo todo de novo pra provar a sua lealdade. Caralho! Os dois, fazer você voltar o jogo todo de novo pra provar a lealdade e os dois poderem entrar pro mundo do crime. Ué, e depois? Não, aí depois, quando chegasse lá, você ia ter que escolher de novo. Nossa, você podia ficar num limbo eterno? Não, mas agora eu não lembro. É possível você entrar no limbo do Streets of Rage e ficar sempre aceitando e recomeçando o jogo? Cara, eu não lembro direito como é que era isso, porque eu jogava, pô, nos anos 90 com meu irmão. Nunca mais eu joguei de duas pessoas. Mas... Então a gente vai jogar essa eu jogo semana. Sozinha, né? A gente vai jogar essa semana pelo Kylera. Joga, vamos, o Zenés Kylera, não? Looping, ah, não, errado, né? Esquece. É. Mas então, aí se você, se um dos dois aceitasse e o outro não, tinha X1. Aí o chefão do crime colocava vocês dois pra brigar. Aí você que tinha aceitado tinha que provar a lealdade a ele matando o seu amigo. Esculacha o seu amigo, no escuro eu sou um perigo. E aí se você conseguisse matar o seu amigo, aí você, ou você viraria o chefão do crime, se você aceitar, porque você de novo poderia escolher, né? Depois que você matasse seu amigo. Ou você viraria mesmo o capanga dele, ou então você voltaria sozinho contra ele, se batesse a crise de consciência e você não aceitasse. Matei meu amigo! Ah, agora que eu matei meu amigo, agora me arrependi. Matei meu amigo, já fiz a merda aqui, né? Agora, porra. Pois é, né? Só que o mais legal é que se você lutasse, se você não tivesse a crise de consciência e virasse mesmo o capanga do cara, depois dos créditos aparecia a cena que você era o novo chefão do crime. Aí, ou seja, tipo, você derrotou o cara e virou o chefão do crime, tomou o lugar dele. Mr. X, cara. Mr. X o nome dele. Mr. X. Compensou, né? O novo Mr. X. Cara, Mr. X parece um lugar que vende, sei lá, salada, cheeseburger. É o rei dos podrões. Isso aí. E se você parar, você lembra muito também Double Dragon, né? Porque Double Dragon também tinha aquele esquema em que o tempo todo co-op era você e seu amigo lutando contra os capangas, os infinitos capangas. Mas no final, quando você ia, não no caso de derrotar o Mr. X, né? Mas resgatar a garota lá, você tinha que lutar contra o seu amigo. Esculacha o seu amigo, no escuro eu sou um perigo. Pra ver quem ia ficar com a garota. Homenagem a Troá tá fora de questão, Crashers, né, amigo? Castle Crashers também. Não, Castle Crashers puxou direto disso. Isso, não, homenagem a Troá não rola. Muito maneiro isso, Castle Crashers tá lá, salvou a princesa. Aí fica aquele momento, aquele silêncio constrangedor. E aí? E agora? Aí todo mundo começa a ficar namorada. Castle Crashers é compreensível porque tem quatro caras pra uma princesa. Aí fica um gangbang foda. Agora no Double Dragon são dois caras e a mulher, entendeu? Eles pensam, não, porque eles são irmãos, não vão se envolver no homenagem a Troá com a mulher, que fica incestuoso a parada, né? Mas tudo bem. Mas me fala, e quando você resolve derrotar o boss? Vai ter o 2. Não, aí ele fala, thank you for playing, try hard mode. Então, o que acontece se você, os dois resolvem derrotar o boy? Pois é, aí vocês viram o salvador os salvadores da cidade. Aí tudo. Aí o jogo acaba tranquilão. Você, com seus bare knuckles, expulsou o crime organizado da cidade e virou o rei da cidade. O rei da cidade. Você vira o rei da cidade? Acho que não, você só vira mais um civil, né? Não, o rei, assim, em sentido figurado, entendeu? O herói, mas o salvador da pátria. Você fica o herói. O jogo acaba, assim que tem o 2. Aí o jogo. É, exatamente. Então é mais negócio você virar e falar, ok, eu vou trabalhar pra você ter o dobro de gameplay. Sim, quando você volta, quando você. Os dois escolhem virar capangas dele, ele tem que. Ele quer que vocês provem a sua lealdade, aí o jogo fica mais difícil na segunda vez que você joga. Pô, então vale muito a pena você ser o capanga do mal nesse jogo, cara. Vale, mas é meio sacana, assim, sabe? Porque o jogo fica bem difícil. Caraca, será que vale a pena? Aprendida, cara. Nice guys, finish last. Será que vale a pena? Você tem que jogar o jogo inteiro de novo. Só que aí você ganha dificuldade true, entendeu? Cara, a gente tá falando de um jogo que deve ter, sei lá, uma hora de gameplay aqui, cara. É, bem curtinho. Mas a dificuldade vai você repetir muito mais, né? Uma coisa que a gente não comentou direito é sobre o especial dos policiais, que a gente falou, o foguete, o tiro, mas a gente não explicou. Então, não tem explicou. Um minuto pra explicar. Não explica. Ah, então, porque você tem um especial que você pode usar uma vez por fase ou uma vez a cada vida. Tipo assim, se você morrer na fase e voltar, aí na mesma fase você pode usar de novo, mas é só uma vez por fase e uma vez por vida. Que é você dar tipo um assobio, como alguém falou, e vem uma viatura da polícia, um cara com um lança-foguetes, e lança o foguete, cai bem em cima dos inimigos e ou mata todos. Mas peraí, para tudo. Você não falou no começo que toda a polícia tá corrupta e só você buscar os protagonistas que foram enfrentar a bandidagem sozinha. Mas não vem a polícia. Vem só o carro da polícia. Pois é. Não, mas tem um policialzinho. Não, é só o carro. Lá. É só o carro. Tem um motorista. Tá maluco, é só o carro, vem sozinho. Não, tem um motorista. Não, cara, é um carro automático, tá maluco. É um carro ninja. Não, mas o cara sai na fora. Janela do carro. Eles estão me levando a sério, cara. Não, sai da janela. É só um carro, cara. Não, o cara sai. Não é um carro. Mas eles estão aceitando. Meu Deus, ser ou não ser um carro? Eles estão aceitando essa parada de que é um carro. É um Transformer, entendeu? É o Bumblebee. É um carro Transformer. É o Bumblebee. Exatamente. Oi, eu sou o Ilapso. E agora, nós vamos avançar 7 dias no futuro, porque o computador de um dos membros do BaixoFrenteSoco.com, o Ninja Inimigo, queimou e ele ficou sem computador. E com isso, para não ficar com um membro a menos, nós esperamos 7 dias até que ele pegasse o computador emprestado da Ninja Inimigo para gravar de novo. E agora, 7 dias depois, estamos aqui com os dois outros membros para fazer esse episódio de reviews funcionar. E estão aqui conosco o Daigo e o Pluff. E agora você vai acompanhar o resto desse episódio maravilhoso. Mas antes, entre na sua DeLorean, acelere o livro 8 milhas por hora e corra. E sete seu trabalho 7 dias no futuro. Hey, Doc, we better back up. We don't have enough roads to get up to 88. Roads? Where we're going, we don't need roads. Sabe qual é o negócio, né não, Daigo? Muito é, legal. Porque o negócio é... Enfim. Então, Daigo, me avise o que você tem jogado! O negócio é o seguinte, meu filho, nós estamos jogando por aqui em Belo Horizonte, mentira, contagem, o mais recente Mortal Kombat. Não, não, sim, não. Ninguém sabe, ninguém querer. Fala Mortal Kombat. Aí, quer dizer que o Daigo veio preencher a lacuna que a gente tinha quando a gente gravou o Mortal Kombat, que a gente ia jogar ainda, Isso. Ele veio preencher o nosso vazio nessa quinta-feira de noite. Cuidado com isso aí, cara. Que veio isso aí. É. Vamos começar com a história desta bagaça. Um recap rápido, assim, já completando o que vocês fizeram no podcast anterior. Termina no... Não começa bem no Armagedon, na hora que o Raiden tá pra morrer, e ele reverte tudo. O Raiden. É, o Raiden reverte a porra toda. O Raiden ele apaga fala. A história. Então... É uma sequência cheia de gore, com direito a corvo comendo tripa e coisa assim, cara. Tripas, tripas. Eu te falo um negócio, cara. Uma coisinha rápida desse Mortal Kombat. O gore é muito maior. Muito maior. A violência foi elevada a níveis que jamais foram vistos antes? Na verdade, isso é mais bem feito. Total, cara. E é bem mais bem feito também. Assim, você vê coisas como músculos rasgando e coisas assim. Porra, maneiro, hein? Maneiro. É foda. E peitinho rasgando, tem? Tem. A Sônia não fica com aquelas coisas pra fora à toa, né, meu filho? Oh, oh yeah. Mas e aí, me conta um pouco aí, a história do jogo rola no, igual a história do 1? Não, ele cobre do 1 ao 3 de uma maneira meio acelerada, só que sem perder a história, sem perder o foco da história, e mudando um monte de coisa que o Raiden precisa fazer pra impedir que o Armagedon aconteça e a Terra se foda. Combatants, I am Shang Tsung. In the coming days, each of you will fight. Some are here of their own volition. Others were brought here by chance. You participate in the most important Mortal Kombat in history. This tournament, the 10th after 9 Outworld victories, will determine Earthrealm's fate. If you defeat all of your opponents, you will face one final challenge. Me. Basicamente é isso. Então você vai ver coisas que nunca viu. Por exemplo, personagens que não eram robôs virando robôs. Aliás, eu posso spoiler porque eu tô afim. Pode, pô. Então, tá, sério, Sub-Zero se fode. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, escolhi o Sub-Zero. Sub-Zero, Sub... Mas o Sub-Zero... Originalmente ele era um robô também, cara. Ele ia embolotar, porque não teve um processo de robotização da Lin Kuei toda. É, só que ele fugiu, ele conseguiu escapar. Até o 9. O Sub-Zero vira um zumbi pirata robô. O Sub-Zero vira um tecnin. Ele vira um ninja tecnológico. Ele se fode. Tipo o Cyrax e o Dodge. É, Cyrax e Sector que também aparecem humanos no jogo. Isso não é spoiler. Mas já dá pra saber, cara. Dá pra saber porque tem a skin dele. A skin dele com. A skin deles humanos. Por que virar um Tekken ele se fode? É muito mais irado ser um robô do que ser um ninja, cara. Pô, com certeza. O problema é que você pensa bom. Não. Porque os robôs não sentem prazer sexual. Porra. Falou mas, tudo mas agora. Mas é Mortal Kombat, cara. Ele está morrendo, só fica pensando, porra, eu podia ter comido aquela mulher, eu podia... Porra, você tá morrendo, cara. Não, Plu, tu tá jogando Mortal Kombat, tu tá batendo na Milena, tá falando, ela tá ficando pelada, meu irmão, vou bater mais. Não, porra, qual é, cara? Não, tu quer ganhar um campeonato, pô, qual é? É, mas você quer ganhar o campeonato pra quê, cara? Pra ganhar status e comer mais mulher. Claro. Isso. Pra tirar onda. Sempre, com né, cara? Do Xbox. É, mas enfim, sempre, cara. A explicação de virar Tekunin ser uma coisa ruim é que você perde sua mente. Você vira uma máquina que só pensa em matar os outros. Isso, e não pensa em comer mulher. É, aí, ó o problema aí. Ah, mas é que deixa de ser um problema. Se você nem pensar nisso, tá ligado? Você nem vai se importar mais. Ah, mas no fundo você vai saber o que você está perdendo. Não, se você for filosofar, o cara nem tem mais a mente pra saber que perdeu, tá ligado? Você que fica com pena do Sub-Zero por ele ter virado o Tekunin. Sub-Zero. Mas, como diz a tatuagem da Juju Paniquete, a alma guarda o que a mente tenta esquecer. Caraca. A sua alma vai estar lá ainda. Aí, boa. Filosofou, mas filosofou bonito. Filosofou bonito, né? Tô emocionado. Vamos lá, Daigo. Já cobri a parte da história, mais ou menos, é isso? Mas é um recado. Tem o Shao Kahn, aí no final tu enfrenta o Shao Kahn. É, tu enfrenta o Shao Kahn 3 vezes. Que isso? 3 vezes. No final, de forma diferente. Falou 3? 3 vezes na brutalidade, cara. A última vez ele fica gigante e vira um monstrão. A Rita Repulsa joga o cetro dela e ele fica gigante e começa a dificuldade. Criança! Caralho! Esse era fã da Rita Repulsa. Faça meu monstro crescer! Eu lembro das coisas. Ó, tem Motaro, pra quem odeia os chefões invencíveis. Tem Motaro, tem Goro e tem Kintaro. Olha só. Né, em parte de personagem. Personagem eu acho que tem pouco. Tem, acho que quase a mesma quantidade do Mortal Kombat Trilogy, se a gente for olhar. Então, personagem novo, praticamente não tem nenhum. Então me fala um pouquinho da jogabilidade. A jogabilidade, o negócio é o seguinte. É o Mortal Kombat 3 com os truques a mais. Assim, quem reclamava que o Deception, o Deadly Alliance e o Armageddon eram meio complicadinhos, já pode abrir o sorrisão, porque não tem mais nada de complicado nessa porra. Negócio de leite com pera na geladeira. É, até combo. Até combo não passa de 4 hits no máximo. Tipo, você pode emendar um em outro. Aí tu faz uns string bonito. 8, 9 hits. É, tem umas coisas maneiras lá, mas então, parece meio simples, né? Tem... Mas não rola um 80 hits combo Marvelous. Não tem brutality, não. Tipo, 900 fêmurs, 15 caixa torácica. Adorava brutality, sério. Os golpes também estão bem tranquilos de fazer. O que todo mundo já sabe, que é o tal do X-Ray, existe, só que ele funciona como um especial do Street Fighter. Tanto que tem counter, tem agarrão, tem combo. Mas como é que funciona esse sistema de X-Ray? Eu sei que X-Ray, pelo que eu joguei no na Brasil Game Show, você rolava os momentos que eu não entendia por quê. Mentira, eu dava... que você não jogou na Brasil Game Show. Pá, mentira, você não jogou. Mentira, jogou demo. Porra, tá, beleza. Ele é... Desculpa. O demo que eu joguei na Brasil Game Show tinha esse recurso. Então, esse recurso eu não sabia como fazer. Ele só aparecia do nada. Eu dava um soco no cara e do nada... rolava uma câmera lenta, raio X, e mostrava os órgãos internos do cara levando um... Uou, estou molotando! É, o meu tem que morrer. Melhor filme do Jet Li. Caralho, não. Sinto muito, é herói. É... Deixa eu ver. Tem uma barra de turbo no jogo, vamos chamar assim, barra de especial. Tu enche ela e apanha. Assim, você não enche ela batendo, você enche ela apanhando. Entendi. Aí é que nem no demo, você usa ela depois usando R2, L2 e você dá o X-Ray no cara, não é isso? É, mas só quando tá cheio. Aí, assim, no só primeiro tá nível, você pode aumentar a potência de um golpe seu. Vamos usar aqui como exemplo o Sub-Zero. Normalmente ele tem o Ice Ball, aquela bolinha de gelo que dá um flash freeze no caboclo, e quando você usa carregado, vira o Ice Beam, que o cara só sai do gelo quando você bater nele. Vira o quê? Vira o quê? Vira o quê? Vira o quê? Vira o Ice Beam! Ice Beam! Então, o segundo nível é o Breaking, que mais ou menos se auto-explica. É a capacidade que você tem de quebrar o combo inimigo. Olha só. Você tá lá sendo oprimido, ridicularizado, e você pode chegar... Não, parei, bloqueei o seu golpe, agora eu vou dar o contra-ataque. É, só que temos um probleminha com esse Breaking. Você só pode fazer ele depois do terceiro hit do inimigo, e é meio chato de fazer. 2 toques pra frente e o botão de defesa enquanto você tá apanhando. Não vai funcionar isso aí. Tem que ver isso aí. É, pior que parry, assim, né? Quando sai, é bonito. Não vou mentir, não. É bonito. Porque, tipo, sai daqui! Pá! E o cara boco voa, mano. Vamos esperar no final de julho aí na EVO, ver se no campeonato de Mortal Kombat da EVO alguém faz isso no especial do cara, igual o Dario fez com o... quanto o Daigo fez com o Jesse Wong. Aliás, não, porque eu já tentei parar um X-Ray com break e me fudi. Viu, jogando o demo na casa do Comandante Cobra, jogando com o Johnny Cage, o X-Ray dele é o mesmo tanto pra mulher quanto pra homem, então ele manda o Pussy Smash no X-Ray dele. Maga buçanha. Scout Punch. Soco na perseguida. O soco. Não, agora que a gente chegou no X-Ray, dá pra explicar isso melhor. Por exemplo, vamos usar o Johnny Cage. O X-Ray do Johnny Cage sai como counter. Você tem que apanhar pro golpe sair. É extremamente como Mortal Kombat é extremamente ofensivo, isso não é muito complicado. Não mesmo. Muito fácil de acertar. Aí o do Jax, por exemplo, é um agarrão. Você tem que estar perto, o Jax vai dar uma avanção no cara e catar. Ah, então é diferente pra cada pessoa, pra cada personagem. O da Sony é um combaço, dá mais de 10 hits. Eu consigo um troféu com essa porra, tranquilo. O do Scorpion, ele começa no teleporte, né? Ele teleporta atrás do cara e faz parado. O do Scorpion, teleporte, pega trouxa demais. Teleporte que você se chama é sair pela esquerda e aparecer na direita. Mas é isso que faz. O Smoke tem um também que é mais legal ainda. Qual é do Smoke? O do Smoke, ele sai pela esquerda, vem pela direita, sai pela esquerda, dá um balãozinho, joga o cara, vem pela direita e atropela. Caraca, é o É o fontão de teleporte. Animal, cara. Então os golpes muito bem feitos no jogo, assim, não é só os X-Rays, não, até em golpe normal, assim, você vê um cuidado muito maior, assim, os movimentos, assim, é bem artes marciais mesmo, coisa que a série... também cuidado. Bem falado, quero saber, antigamente, os jogos de Mortal Kombat, eles tinham a mesma movimentação pra quase todos os personagens, era o soco, igual, todo mundo fazia a mesma coisa, fora os golpes especiais eram únicos, mas tipo, o soco, o chute, uma voadora, era quase todo mundo igual, e agora, tá diferente? Ah, depende, a única coisa que se manteve igual pra todo mundo, é voadora, tanto de soco quanto de chute, e o bom e velho gancho, que não foi a lugar nenhum. O gancho não podia ser, hein? Não podia ficar sem. Assim, agora, a maioria dos golpes é bem diferente entre si. Até coisas básicas, tipo pra trás e chute alto, que seria rasteira, cada um dá a sua. Entendi. Até em coisas que deviam ser iguais, não são. A não ser os que eu já falei, que são as voadoras e o gancho, que é igual pra todo mundo. Sei lá, achei que podia ter um pouquinho mais de cuidado nisso aí, mas acho que foi pelo bem da padronização da coisa, hein? E quando você tá batendo na galera, e você faz um negócio irado, um negócio lindo, um negócio muito escroto, aparece um cara e fala... Parece. Dan Forden tá lá. Muito bom. Vamos entrar então na cereja do bolo, né? O que é Mortal Kombat sem os seus fatalities? Claro, fatalities nessas versões. Assim, tem os clássicos estão de volta, incluindo se você fez aquela fanfarronice de baixar o Scorpion Sub-Zero original, eles têm os fatalities originais mesmo. Ah, eles só têm os fatalities originais se você comprou com seus poderes, dinheiro, a roupa deles original. Não, na verdade, o que destrava mesmo junto com a roupa é o código pra fazer, porque ele tá lá na programação do jogo. Se você fizer o comando, sai. Ah, entendi. Mas isso aí é um pega trouxa do caralho. Assim, aquela coisa clássica, tipo Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Arrancar fora a cabeça e a coluna vertebral, vir o Scorpion tirar fora a máscara, mostrar aquele rostinho lindo de mamãe, dar nossa uma porrada. Não disseram que eu tinha ouvido falar que esse fatality do Scorpion de tirar a máscara e transformar o cara em torrada era só pra quem tinha comprado a pré-venda. Então, só que não. O código tá lá. Não, assim, o código tá lá na programação do jogo. Se você fizer o código no fatality, ele sai. Que bonito. Na lista de comandos do jogo tá lá o fatality, você vê. Tem um espaço pro fatality lá. Se você fizer, ele abre. Olha lá, então você tem que ir na internet e olhar. É, go to the internet. Se você comprou do pré-venda do GameStop achando que tinha coisa exclusiva, se fodeu, tipo isso. Não, será que tem? A roupa. Roupinha. E só a também. Roupa. Mas aí, me conta uma coisa. Você, no jogo, tem como finish him! Aí aparece tan-tan-tan. Aí você, peraí, dá pause. Vou na lista de comando olhar qual comando fatality. Dá, tá tranquilinho. Que escroto, hein? Que bola escrotal dentro do saco, velho. Não, esse é o problema de ter a lista, o fatality. Pô, cara, bem-vindo à época que a galera era mais hipócrita, né, cara? Todo mundo sabe que você ia ver mesmo na internet como faz, ia chegar lá e ia fazer, sacou? Então qual a diferença de ter o command list ou não? Tu ia ver na internet mesmo. É, acho que o que tá em questão aí é o fato de o cara poder pausar durante o finish him pra ter o fatality, né? É, duas não coisas. Primeiro, ter esses comandos assim. Exatamente, lá. Primeiro, duas coisas. Um, quando você, no Mortal Kombat antigo, chegava na época, na hora do fatality, você não podia dar pause. Você tinha que... É, mas sabe o que você fazia? Sabe o que fazia? Dava pause um segundo antes de matar o cara. Você, peraí, pausava o cara com um tiquinho de vida, olhava lá e depois matava o cara. Já ganhei luta sim, hein? Já ganhei luta sim. O cara deu pause, aí quando tirou do pause eu fugi do golpe dele e matei. esse é o áudio, não tem mais arcade. Se fosse no arcade, você desse pause pra finalizar teu amigo, ele ia tirar o teu pause na hora, tá ligado? Ia balançar o teu manche ainda e ia falar, foda-se. Erra aí. No teu cu, eu vou perder essa ficha não. E a segunda coisa é que Mortal Kombat, antigamente, poucos sabiam fazer o fatality. Então, quando o cara dava o fatality ali, por exemplo, no fliperama, na frente de todo mundo, tu era tudo, ah, se fudeu, mandou bem pra... Fusão. E como dois assim, fatality tá tão bonito? Então, assim, principalmente assim, não sei se vocês gostam do Quan Chi feito eu, ele continua com aquele fatality lindo de arrancar a perna do cara e espancar ela com ele. Pai do Kratos. Pô, é muito bom. Assim, esse fatality tá até melhor agora. Você vê a brutalidade que o Quan Chi espanca o cara com a perna. Que bom, porque no Nintendo 64... Estourando, sangue Nintendo voando. Nintendo parecia que ele arrancava uma coxinha do maluco da porrada. Não, agora arranca mesmo. Assim, e tem uma coisa que é legal nesse jogo. Quando espirra sangue do cara em você, fica. Nice. Assim, junto com o dano que você faz e o dano que você toma fica, né? Tipo, olho arregalado, beiço arrancado, supercílio aberto, corte na cara, músculo aparecendo. Fratura exposta, essas porra tudo tem. Entendi. Porra, nice, hein? Ouvi dizer por aí que se você passar 300 vezes na Tower of Challenges, você vê a Milena pelada no final. Tu já tentou? Não, eu já completei a Torre dos Desafios. São 300 andares mesmo e o prêmio é a terceira roupa da Milena, que é ela pelada. Tipo, uma fita na frente da seta e uma fita no meio do negócio. Essa é a roupa. Aí tu fica... Aquela elfa do Royal Avenger, né? É, mais ou menos isso aí. Tem isso aí mesmo, só que a fita é até menor. Olha lá. É, aí tu fica se perguntando, caralho, de onde é que ela tira as adagas, hein? Porra. Qual o teu fatality preferido? Ah, meu é do Quan Chi, cara, com certeza. É, muito maneiro mesmo. Tem o clássico do Sub-Zero. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero. Arrancando a cabeça do cara com a espinha e tudo. Tem. E tu ainda dá um spike com a cabeça no chão. Nice. É, levanta, exibe pra galera e joga no chão. Tipo, sai daqui essa porra. E por último, eu vou perguntar pra você, Daigo. Me responda. Porque eu tô enrolando porque eu esqueci o que eu ia perguntar. Tá. Era alguma coisa sobre o fatality, coisa do cantinho da mulher pelada. Lembra daí. Mas, Daigo, eu sei que você é um daqueles caras do outro lado, né? Entendeu? Do outro lado? É, um cara meio assim, com opiniões diferentes. A gente respeita isso. E... Mas tem algum personagem a mais no jogo do Xbox? Não. Não. Você jogou com o... Jogou com Kratos? Não. Não, não joguei com Kratos, cara. Tipo, é uma das coisas que eu meio que me ressinto, mas, porra, o jogo é divertido assim mesmo. Tem que falar que eu não ia poder jogar com Kratos no Story Mode, então... É, só não tem no Story Mode. Tem uns boatos aí que estão rolando aí que no 31 de outubro, Halloween, a Warner vai lançar o Jason e o Fred pro Mortal Kombat com DLC. Isso aí, mas, cara, eu não confio muito, não. Eu acho uma boa. Tem que sair o Lobo, né? Isso aí não. Cara, eu já tava fazendo um brainstorm, pensando em personagens maneiros do Xbox que podiam botar, podiam ter posto o cara do Gears of War, porque ele é tipo aquele policial maluco, só que muito mais hardcore, com armas mais sinistras, e ainda tem aquela serra elétrica, splatter, bem estilo Mortal Kombat, assim, tá ligado? Não, se fosse o Marcus Fenix ou qualquer um da galera de Gears of War, ia ser tranquilo, ia ser bacana. Não, tinha que ser o Super Meat Boy, é o mais maneiro. Mas o Super Meat Boy não é exclusivo. Pluft, plaft, zoom. O quê? Pluft, plaft, zoom. Não vai a lugar nenhum. Boa viagem. É, maldito dia que eu fui abençoado com esse apelido, cara. Tá que pariu. O que você tem jogado? Eu tenho jogado muita coisa, mas... Caraca, tempo livre... Nossa! Ai, parabéns! Tempo livre é uma coisa que eu invejo, entendeu? Não, também, pelo menos não é tempo livre, é tipo, um pouquinho aqui e um pouquinho lá, entendeu? Vou jogando um pouco. Até que o jogo que eu vou falar hoje, infelizmente, eu nem zerei ainda, mas eu pensei, pô, fazer um review. Tô constrangido, porque o cara falou do jogo mega sanguinário agora, Daigo, e eu vou falar de um jogo de Pokémon, cara. Caralho! Caralho, cara, porra, chamou o Pluff aqui pra falar, podia ter chamado o Fritz, vou fazer a porra de Pokémon aí, porra. Não, peraí. Chamava o Fritz, aí. Ó. Aposto que ele tá online aí, ó. Cadê? Cadê o Fritz? Então, cadê o Fritz? Então vai você mesmo. Não, vai você mesmo. Vou ter Fritz, vai você mesmo. Caramba. Tu já foi líder de ginásio? Enquanto algum, porra. Caralho, líder de ginásio. O que acontece é que eu falei pro Pluff, Pluff, o que, que tu quer falar sobre? Eu joguei esse jogo, esse. Mas eu quero falar do Pokémon. Eu falei, beleza. Não, é porque, tipo, eu podia falar de jogos muito compridos e eu acabar me enrolando. Ou eu podia falar de um jogo que é de andar e bater, que é muito mais irado. Porra, você não tem muita opção, cara. Uma opinião normal agora, né? Não é a opinião de um bitolado em Pokémon, com todo respeito. Não, claro que não, pô. Não, nem... Cara, Pokémon, o último que eu joguei foi o Gold, cara, tradicional. É, porra, então, aí sim. Peraí, como assim você vai falar de um jogo que é andar e bater? Esse Pokémon que você vai falar é andar e bater? Esse Pokémon que eu vou andar não é pro game, não é pro DS, não é pro Game Boy, é pro Wii. Esse Pokémon que eu vou andar. Aí, tô curioso agora. Vou andar esse Pokémon. Eu falei, véio, que eu vou andar o Pokémon, caralho. Vai tá valendo Pokémon. Essas paradas estão me dando problema na cabeça, mas tudo bem. Esse jogo se chama Pokémon Rumble. Rumble, tipo Rumble Pack. Pokémon Rambo. Tipo isso. Rumble Beat. Pokémon Rambo. Eu não vim aqui salvar vocês. Eu não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Eu vim salvar vocês do Rambo. Eu vim salvar vocês do Pikachu. Cara, mas esse jogo é muito irado, cara. E ele não é pra você comprar, não é pra você comprar na loja física, é pra você comprar na WiiWare. Não, não, esse jogo não é pra você comprar, é pra você comprar pra você baixar na interweb. Baixa essa porra aí. Não explana. Tá ligado? Mas é o seguinte, esse jogo você baixa e é muito irado. Esse jogo, ele é um jogo de andar e bater, como eu falei. Só que eles, pra não ficar uma parada muito violenta de Pokémon batendo nos outros, assim, na tua cara, porque no Game Boy é só o Pokémon balança, tá ligado? Só uma paradinha balançando e bate o maluco. Eles estão mudando. Nesse não. Nesse o Ratatá vai dar a patada na cara do Venossauro, Ratatá, tá ligado? Ratatá, velho. Ele não vai balançar e uma coisa vai pular balançando em cima do cara, não? Não. Aí eles, pra não deixar os Pokémons sanguinários batendo um nos outros, eles fizeram esse jogo que você joga com bonecos de Pokémon. Começa o jogo, vem tipo, sabe aquele negocinho de dar corda em carrinho, que era... Você dava corda, só tirava o negócio da corda e o carrinho andava? Uhum. Tipo, uma chave, assim. Aí você ganha uma chave sagrada, ela vem balançando um monte de estrelinha, assim, com fundo preto, bonito. Aí ela vai cair nas costas do Ratatá, gira, aí acaba de girar, sai e o Ratatá balança, tá ligado? Aí você percebe que o jogo você vai controlar bonequinhos. Que nem Smash Brothers. Smash Brothers assim? Não sei, cara. O Smash Brothers no TC4, você vê a mão, que é o boss do jogo, tirando bonequinhos de um baú de brinquedos. Provavelmente... É tipo um moleque brincando de bonequinho, por isso que o jogo existe. Exatamente. Vale, a justificativa, né, da Nintendo pra conseguir fazer um jogo de luta, assim, é botar uns bonequinhos pra brincar. Então é isso, cara. A justificativa tá mais do que dado aqui. Mas a diferença do Smash Brothers é que o Smash Brothers é 2D, né? Isso. Se eu... Esse é tipo visão de cima, tá ligado? Eu não sei, com terceira pessoa seria. Isométrica. Eu não sei qual o nome complexo pra isso. Eu não sei qual é a própria paroxítona acentuada que seria, se quadra. Tipo, que é uma visão de cima e de lado? Hã? Não, visão de cima e de trás, tá ligado? Tipo assim, você anda em cima do boneco mesmo, com o boneco travado no meio da tela. Ah, entendi. Então é terceira pessoa. É. Aí, tipo, só que começa o jogo, você ganha um Ratatá, aí você cai num mapa assim que tem um monte de lojinha. É um mapa pequeno mesmo, um monte de lojinha. E só pode ir pra frente, tá ligado? Você vai andando pra frente e você cai numa arena gigante. Você já cai num... Não há outro caminho, serão para frente. Você tem um Ratatá. Do nada, aparecem 10 mil pokémons no ringue e você tem que sobreviver. Caraca! Você só tem dois botões. Isso. Na verdade, no começo só tem um, que é só bater ou você pode andar, tá ligado? E é muito irado, cara. Me amarrava. Já jogaram um YS? Não, também, mas eu tô imaginando essa brutalidade desse pokémon, moleque. Não, é muito mais... Tô falando do RPG, isso. Do RPG também. Andar e bater, tá ligado? Caralho, sim. Cara, andar e bater é o que há de videogame quando você não quer pensar em história, cara. Mas aí, tipo, esse jogo é o seguinte: você, depois que passa do começo, você, como consegue capturar pokémons, você tem o seu pokémon inicial, o Ratatá, e você pode capturar outros pokémons. Mas não é pokebola, é se você bater muito no pokémon, ele cai de cabeça pra baixo pequenininho. Caralho! Aquele boneco, e ele vira seu, e você pode usar ele na luta, tá ligado? Ah, então você, tipo, tira a bateria do Duracell, do bonequinho, aí você pode pegar ele e controlar ele. Como se fosse. Caralho, isso. Caralho, eu tenho um daqueles coelhinhos da Duracell aqui. Ele parece um Pokémon mesmo. Porra, você poderia botar ele no jogo. Muito irado, cara. Isso é maneiro. Aí, com certeza, nesses milhões de Pokémons novos, existe algum coelhinho rosa com um prato batendo, assim. Cara, eu não duvido, cara. Eu nem joguei, mas tem quantos Pokémon já? Ah, o Fritz sabe. Ah. Mais de 500. 1024. Mais de 500, cara. 1024 tá bom. 1024 é um bom número de Pokémons. Mas todo mundo sabe que no Pokémon tem aquela parada de fraqueza, tá ligado? Tipo, elétrico, ganha na água, não sei o quê. É, porra, assim. E todo mundo sabe que o Rattata não faz nada. Você começa. Não, o Rattata não faz nada, exatamente. Você pode capturar os Pokémon. Aí, por exemplo, você começa o jogo no meio e você tem 6 cenários diferentes. Tipo, um cenário é de planta e tem Pokémon de florestas. O outro é uma usina e tem um monte de Pokémon elétrico e de fogo, entendeu? Você vai escolhendo de acordo com o seu Pokémon mais forte naquele momento. E você vai e mete o pau nos outros, eles vão virar bonequinhos e você quer a captura. E pode mais trocar forte na hora. Momento. Você quer dizer então que tem level e eles. Eu acho que um pecado desse jogo é não ter level. Ele tem poder, número de poder. Cara, você tem noção, quando eu parei de jogar, chuta o número do meu poder do meu Pokémon. Sei lá. 2015. 2000. Não, chega 2000 a parada, cara. Tipo assim, veja isso. Fazer level. Over 2000! Você pega um Pokémon, você tá acostumado a ver tipo level 70 e te dá tipo poder 7000. Pô, isso não é caralho. Legal. Caralho! Escuta qual é o poder de luta daquele Pikachu. Tipo isso, acho que o Rattata tá com o pipozinho do Frieza, cara. Porque não é possível. Mas tipo, você. Que depois... parada, como é que você evolui? Exato. E depois que você, tipo, ganha, sei lá, 4 desses estágios, desses 6 opções de estágiozinhos, você abre um campeonato. Abre portas que você ganha, tipo, a vaga no campeonato. Aí você monta, tipo, sempre que você vai, né, entrar ou numa fase ou num campeonato, você pode usar até 3 Pokémons, sempre. Tipo assim, você tá com o Rattata. Aí, porque, pô, o Rattata tomou muita porrada, tá com pouca vida, eu posso trocar e botar o Pikachu. Aí depois, o Pikachu tomou muita porrada, eu vou e ponho o Alakazam, tá ligado? Alakazam. Eu posso até 3 Pokémons. Se os 3 morrerem, você leva pica. Mas, por exemplo, você ganhou essas fases normais, aí você vai pro campeonato. Aí o campeonato são, tipo, uns 4 rounds. Primeiro, joga 1 milhão de Pokémons no ringue. Aí você tem que sobreviver ou correndo, se o Pokémon for muito forte, ou batendo no canto, tá ligado? E aí, conforme você mata aqueles Pokémons mais fracos, depois aparecem os tipo, lendários, entendeu? Que você tem que matá-los. Aí. Caralho. A merda é que não tem como capturar esses lendários na depois que você ganha esse campeonato. Fiquei bolado. Você não tem como pegar todos? Eu acho que tem, mas como eu não zerei o jogo, eu não sei. E no começo, só tem os 150 Pokémons. Mas, por exemplo, digamos que eu ganhei de 4 estágios, fui pro campeonato, ganhei o campeonato. Eu tava no ranking D do jogo. Aí eu subo pra um mapa exatamente igual, só que em vez de estar escrito D no chão, tá escrito C. O jogo não muda nada, só aumenta o poder dos Pokémons, cara. Então o jogo é só arena. Aumenta arena, o poder não, aumenta o poder não. Aumenta a magia. Magia! Me conta, não, mas... só tem arena no jogo? Não, é só você entrar e bater nas coisas. Aí a graça é você pegar os Pokémons mais fortes, porque assim, no começo não aparece o Raidon. O Raidon só aparece depois, no ranking B. Por assim. No começo também... aparece, sei lá, Pidgeot. Pidgeot, quer dizer? Tipo chefão. É, clássico, né? Bate o chefão. É. Ratatá, né? É. Você começa, mas, por exemplo, mas também no Pokémon tem os Pokémon Shine, que são aqueles que ficam brilhantes. Que eu nunca peguei nenhum jogando aquela merda. Acho é tipo diferente. Ninguém nunca pegou Shine nenhum. Na tua vida? Nunca peguei um Shine na minha vida, cara. Aí, Daigo, chama mais um que nunca pegou um Shine. É, ele e o Vado, ó. É, o nosso que mora no Japão que nunca teve um Shine. O cara tem cara, todos os Pokémons do mundo. Pior que eu joguei o Azul e o Gold e não peguei o Shine. Fiquei bolado, nunca. Cara, nunca vi. Aquele Gyarados Shine que tá lá pra tu pegar ele? Tu não pegou esse Gyarados Shine? Não, esse todo mundo pega, porra. Esse aí não conta. Então, esse cara que eu e o Dá conhecemos não pegou nem esse. Porra. Mas nem esse, cara. Pokébola lá na hora, né? É, ele é ruim mesmo. Pode falar, ele é ruim. Porra, como é que pode ser ruim em Pokémon, cara? Só tem que apertar um botão, velho. Mas... a gente tem outro amigo, cara, que não importa o jogo que ele joga, ele fracassa. Porra, é. Caralho, tu fala um negócio, o cara vai ficar triste. Dá pro cara jogar Braid pra ver se ele fica... Nossa, sacaneou, hein? Sacaneou. É. Mas, tipo, esses Shines não são só brilhantes. Eles são Shines, por exemplo, o PJ vira ataque em PJ, que ele é vermelho. Então, o ataque dele, tipo, o dano de 50 duplica, tá ligado? Então, eu tava enfrentando... Pera. Você tá falando que o PJ não vira um Pidgeotto, ele vira um PJ raivoso vermelho. Ah, esqueci de falar isso, cara. Porque esse jogo... Outro... Ó, dois problemas nesse jogo, mas são completamente passáveis pra trás, porque o jogo é muito irado. Passou pra trás. Muito irado. É, tem poder. E o segundo, vocês vão rir agora, os pokémons não evoluem. Não, eles como evoluem. Assim? Eles ganham raiva, sei lá, ganham alguma coisa. Eles não evoluem. O único que você faz nesse jogo, tipo assim, você pega um pokémon Rattata no começo, tá? Poder 30. Se você for jogando com ele até o final, ele vai chegar no final poder 30. Você tem que capturar um Rattata poder 70 pra poder usar ele, tá ligado? Você não tem como evoluir aquele pokémon, ele não ganha... Cara, esse jogo oficial mesmo, ele é tipo um RPG Maker Mugen da vida, porque, porra, a galera foi amadora não botar a porra do... Sacanagem, se você tem um Wii, entendeu, e tá aí na ilegalidade, mentira, você baixa, cara, porque é muito irado, é muito irado. Caralho, não, aí, faz, cara, sentido, já que não são bonecos, já que são bonecos, eles não podem evoluir. Isso é verdade. Faz sentido, sim. Não, pelo amor de Deus, nós estamos analisando a coerência na história do Pokémon Rumble. É o problema de ter o Bardo lá junto com nós, a gente pega essas ideinhas. Pro rádio. Beleza, é um brinquedo, não evolui. Mas como é que o brinquedo ganha poder? Não, usando umas pilhas? É. Não, tipo, você tem que dar corda, pô. Você tem a chave mágica, tá ligado? Quando você ganha um campeonato, você ganha tipo a chave dourada. Aí você pode entrar pro outro campeonato, tá ligado? A chave de dar corda nos brinquedos é que você sempre dá corda neles. Ah, tô ligado. Tu enfia a parada mágica no maluco, aí dá energia. Isso, bom, até uma tata vibra. Magia! Mas, pô, mas é irado, cara. É muito. Quando você jogar, você vai ver que o tempo vai passar e você não vai perceber, cara. E tem uma parada muito irada também, por exemplo, eu jogo. O Pombo, lá do podcast Tanguei, também joga. Tem como você armazenar os seus pokémons Jabá. No controle. E levar pra casa dele e, tá ligado? E jogar com os meus pokémons e ele jogar com os dele e a gente jogar junto, cara. Pô, que maneiro. Pô, isso é muito irado, cara. Você armazena. O Wii faz isso em vários jogos, né? Isso é maneiro do Wii mesmo, né? Nem desse jogo. É do Wii. Uma das coisas legais do Wii. Não, mas tem jogo de Wii que não armazena. Se eu tiver 1000 estrelas no Mario, eu não posso armazenar as 1000 estrelas no meu controle e jogar Wii na casa do meu amigo. O que você pode fazer na maioria das vezes nos jogos é botar o seu personagem do Wii lá, aquele bonequinho cabeçudo que você faz, e levar ele pra casa dos outros. E quando você jogar, sei lá, Wii Sports, seus stats ficam guardados no seu controle, entendeu? É. Mas tá bom, desmereceram o fato do Pokémon ficar armazenado no controle. Não, porra, mas... Pra caralho. É, a gente só tá ressaltando. É uma merda mesmo, que só precisa. É bom pra caralho, moleque, é a famosa Vera, pesquisa aí. E, ó, vou te falar, joga e não para, porque depois que você matar o Mewtwo, aparecem os pokémons do Black ou White, eu não sei, outros, porque eu não joguei, eu não sei quais são. Ou do Gold Silver, sei lá, né? Mas outros que eu não conhecia, então se eu não conhecia, deve ser do Black and White. Ou de qualquer outro. Não, é, pera aí, não, até o Rubi Safira eu conhecia. Tem Fatality? Acho que eu nem joguei esse. Fatality? Pô, tipo, você captura esses pokémons, eles não evoluem, mas eles têm um sistema de você meio que vender os pokémons, aí você ganha gold pelos bonecos, tá ligado? Tem a lojinha que você pode vender e comprar boneco. Aí você tem como, tipo, juntar, vender todos os seus bichinhos, juntar um dinheirão e chegar na loja e tá aqui, eu tenho esse dinheiro aqui. Aí o cara vai te dar um pokémon aleatoriamente baseado naquele dinheiro, tá ligado? Pode vir qualquer bicho. Aí tem vezes que tu pega um dinheirão, dá e vem um pokémon de merda, cara. Eu fico muito puto com isso. Tu vai comprar um random, assim? É, tu vai comprar um random. Se você quiser comprar, é random. Caralho, nossa. É bizarro. Que maldade. Mas vou gastar todo o meu dinheirinho aqui e comprar um Rattata bolado. Moleque, mas é de brinquedo, cara. É de brinquedo, sabe o que você lembra? É tipo aquela maquininha, tá ligado? É, isso aí que eu ia falar, é gachapon. Você não sabe o que, que vai vir. Os amigos vai vir alguma coisa no caso do gachapon, é, né? Aqui no Brasil não é gachapon, não. É Kinder Ovo, cara. Porra, é Kinder Ovo. Uma boa... Não, eu tava pensando naquela máquina da garra. Eu pensei naquela máquina da garra. Tipo. Ah, entendi. Máquina da garra. Eu tava pensando naquela máquina que bota uma moedinha, gira e sai uma bolinha com alguma coisa dentro. Tá perereca. Sabe qual é? De brinquedo? Tá perereca. Isso é pior que o Kinder Ovo, cara. Perereca. Kinder Ovo, se vier um brinquedo ruim, pelo menos tu comeu chocolate. Esse não. É. Esse só vem uma bola, escrota. Isso, cara, a perereca é muito irada, velho. Ela aqui. A perereca, não. Perereca é irado. O conceito de perereca é irado, agora. Ó. Perereca, soft justice. Comprei uma periquita por 50 centavos. Irado, lá central. Grande investimento. Boa. Total. Isso aí, estamos chegando mais uma vez ao nosso final do podcast. Eu gosto de jogos. Então, Daigo, o que você achou dos reviews da Babs e do K-Logan? Pô, foram interessantes, cara. Foram edificantes, assim. Foram muito bons. Espero que vocês tenham curtido aí. Vou só falar um pouquinho porque eles não estão aqui. Lapso. O nosso amigo Keio Logan, ele faz uma série de vídeos aí, conhecidos como o quê? Conhecidos como Ludobardo. Eles Ninfetas do Agreste 5. Ninfetas do Agreste 5. Com o grande elenco. Eles estão disponíveis no Pornhub, no Pornhub, não, no YouTube. .com/VagrantBard, VAGRANDBARD. Soletrando, você vai lá acessar e vai ver magníficos vídeos. Cara, eu queria falar pra vocês que não deixem de jogar Limbo. E assim, eu concordo inteiramente com tudo que os outros participantes falaram. Inclusive a sociopata digital, acho que ela mandou muito bem. Assim, eu não teria palavras melhores pra descrever como que o jogo funciona também, cara. Na verdade, então, assim, realmente. O sociopata digital aí tá com carta branca pra falar assim. Mal pra caralho do que o Logan que a antissociopata digital virtual do Agreste. Então, povo, foi totalmente excelente estar aqui com vocês mais uma vez. Um beijo pra todo mundo e acessem www.girlsofwar.wordpress.com. O melhor site feminino escrito por mulheres femininas de jogos do Brasil. Ela está no girlsofwar.wordpress.com .com, assinando como Rebeca Lioshi. Daigo, fala pra mim, onde é que tu faz suas legendas de tokusatsu maluco e robô gigante? Não, aí eu vou continuar falando, porque teoricamente eu sou membro honorário do grupo também. É verdade. Você vai acessar o Onmitsu Fansubs em onmit.su, Onmitsu com o ponto entre o T e o S. E breve lá teremos o... Já tem o X-Men lá, não? Vai ter? X-Men não, vai ter... Não, nem Wolverine. Próxima coisa que nós vamos fazer é Die Ranger, que eu esqueci o prefixo. É, alguma coisa assim. É. Se você conseguir resumir em uma frase essa série aí, pra gente poder acompanhar e interessar. Uma frase. Em resumo, é a série Sentai de onde vem o Ranger Branco dos Power Rangers. Porra. Não, melhor. Kung Fu. E o robô. Fudeu. Nego cuspindo sangue todo episódio. I promise. É violento, é violento. E tem a melhor música de abertura dos Sentais aí daquela época. É, mas aquela é bonita. E Pluff, da onde tu vem? Como é que é isso aí? Eu sou... Você do lixo, foi o quê? Eu sou do lixo. Mas eu sou limpinho. Sou do lixo? Tô na humildade aqui. Não, tô de zoeira. Eu encontrei o Ninja Inimigo e o Mestre Splinter na Game Over. E eles falaram, pô, a gente tem um podcast. Eu falei, eu também. Aí eles falaram, quanta sensualidade. Aí eu falei, eu tô esbanjando. Aí eles perguntaram, qual é o nome do seu podcast? Eu falei, podcast de Tanguinha. E aí eles se apaixonaram, cara. Foi isso. Mas aí é www. A gente com tequila, porra, não vale. É, a gente comprou o amor deles com tequila, cara. Eu e o Bode estávamos lá na festa. Exatamente, eu não lembro de nada. Nem precisa lembrar, cara. Se lembrar vai ser pior pra mim. Ah, é isso aí, Mestre Splinter. De todos os jogos que você ouviu, qual você não vale que você vai falar Mortal Kombat. E Lápis, de todos os jogos que você ouviu, qual jogo você... Minha opinião não é valorizada nessa porra. Vou te surpreender, moleque. De todos os jogos que você ouviu, qual eu tô com mais vontade de jogar, Lápis? É, fico mais vontade de jogar o Limbo, mas é só porque eu já joguei o Mortal Kombat, já joguei o Streets of Rage, e esse Pokémon com boneco aí, eu não tenho Wii mesmo, não vai ter como fazer nada. Mestre Splinter, pode falar, Mestre Splinter. Eu gosto de você, Mestre Splinter. Pode falar. Então, beleza. O que eu mais aposto é o Mortal Kombat 9. Pra porra! Não sabia dessa. Surpresa geral. É isso aí. Até semana que vem, galera. E vem saber pra eu gosto de jogos da RoupaStudio.com. Ah, é. Tem esse negócio de e-mail aí. É, manda aí. E-mail. É site. E-mails, mas... Olha, eu digo uma parada, hein. Entre a primeira parte do programa e a segunda parte do programa, o Ilaps fez aniversário. Parabéns, Ilaps! Yeah! Parabéns, meu aniversário lá. E o Pode está fazendo aniversário também. É ontem, no caso, fiz na quinta-feira. É verdade, quando a gente começou a gravar esse podcast, eu tinha 24 anos e no final eu tenho 25 já. Então tem uma ultrapassagem. Ficou um ano pra fazer esse podcast. Realmente a gente entrou na DeLorean bonito, cara. É, levou um ano pra fazer o podcast. Vamos cantar parabéns com o delay do Skype? Parabéns pra você. Muitos anos. É, ha, ha. Aê, cheesecake de goiaba. Discurso. Eu gostaria de dizer que... Sabe a música. chama-se Diatonic, tocando essa música aí, que chama-se Mundo Dele, e agora vai parar, e quando parar vocês vão ouvir um último trecho do programa, que é um trecho que a gente pretende que seja uma piadinha engraçada, mas nem sempre é, e vocês vão ouvir agora. Olha o bagulho tocando de novo, né? Foda. Ah, toma no seu cu, filho da puta. Seu puto. Caralho. Deixa eu colocar no silencioso, que aí, se algum vagabundo me ligar...